Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Magicando. Praise the Sun, ouvintes do Magicante. Está começando a sua dose quinzenal de capirotagem. E hoje nós temos convidados especiais para falar sobre um tema sinistro, sombrio, misterioso. Desconhecido? Talvez. Vamos. Porque, assim, quando a gente fala sobre esse tema, vem a nós muitos conceitos. E hoje a gente vai desmistificar muita coisa. E eu sou André Fernandes. Para me ajudar, temos aqui essa mesa maravilhosa: Juliana Ponzilaco, Lívia Andrade, Vinícius Ferreira, Marco Keller, Rodrigo Grola, mesa completa. E entrevistados de hoje. Porque a mesa ninguém se importa, mas os entrevistados são pessoas legais. Então estão aqui pra, né, adicionar ao tema e nos revelar muitos segredos vampíricos. Temos ele, nosso queridíssimo, o Senhor Lord A, que é como o The Flash. Por favor, se apresente. Muito boa noite a todos, eu sou o Lord A. Eu sou fundador do Círculo Estrigoi, editor do Rede Vamp. Escrevi um livro chamado Mistérios Vampíricos, uma série chamada Codex Estrigoi, e agora estou lançando pela Penumbra o novíssimo Deus é um Dragão, Cosmovisão Vampírica. Caminho através dessa trilha há mais de 2 décadas e é um prazer estar aqui com vocês hoje no Magicando. Perfeitamente. E temos aqui uma convidada inacreditável. Então, cara, não tem nem roupa pra isso hoje. Eu não tenho, então eu vou tirar, cara. Então eu vou tirar. É melhor tirar. É melhor ficar vestido de céu. De céu? É melhor. Olha aí. É um céu bem grande, hein? Esse céu é um pouco errado. Tem várias interpretações, amigo. É, pois é. Então, ó, os mistérios vampíricos você descobre. Daqui a pouco. Mas, por favor, se apresente aí, nossa queridíssima... Eu vou te chamar de... Igual pronúncia americana. Zendra. Zendra. É. Xendra, e aí? Tudo bem? Tudo ótimo, meu querido. Eu sou a Xendra Sarrasa, sou a primeira sacerdotisa do Círculo Estrigoi. E estou no Círculo Estrigoi desde 2010. E atualmente eu sou a rainha da dinastia Sarrasa aqui no Brasil. Apenas. Vocês ouviram bem, né? O título. Vocês respeitem, hein? Olhe lá. E gratidão pelo convite de estar aqui hoje. Ah, que legal. Hoje a gente vai gravar sobre vampiros, vampirismo, mistérios vampíricos. Afinal de contas, vampiro existe? Vampiro é encosto? O que é vampiro? A gente vai descobrir hoje no Magicando, logo depois dos recadinhos, e a gente já volta. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do Magicando. E eu já queria começar. Você que tá escutando aqui nesse exato momento, gostaria de lembrar para vocês que a Penumbra, como sempre, tem um recadinho para você. Para você que ficou interessado no tema de hoje, do episódio, a Penumbra Livros está em pré-lançamento do mais novo livro do convidado que está aqui com a gente, o Lorde A. Deus é um Dragão traz a abordagem espiritual sobre o tema e apresenta a essência da cosmovisão vampírica. O mais interessante é que o autor busca procurar eliminar os conceitos equivocados e a mídia pop que tem perpetuado na mente dos desavisados e exaltar o espírito caçador. A pré-venda está acontecendo agora, neste exato momento, na loja.penumbralivros.com.br com aquele esquema de frete grátis e de lambuja. Também lembramos que o Tark, o Lado Noturno das Runas, também pode ser comprado em combo. Entrega por conta do Senhor Penumbra. Então, galera, aproveita agora que vocês já sabem, né? Não sei se toda, porque, enfim, vai que não tem algum pré-lançamento que não vai ter. Mas vocês sabem que pré-lançamento aqui na Penumbra geralmente tem frete grátis e esse não é exceção. Então, galera, principalmente pra você que tá vindo aí de... mora tão longe no Brasil que é quase outro país, então, aproveita esse momento de pré-venda. Aproveita o combo. São 2 livros, então, independente do tamanho, do peso, independente da distância, chega até você. Então, aproveite e pegue esses 2. O primeiro, pré-lançamento, e o segundo, um pré-lançamento de reedição, que é o Tark, né? O lado sombrio, o lado noturno das runas. E pra me ajudar a falar de runas aqui, porque vocês sabem que eu sou um zero à esquerda nessas clãs todo, né? Então eu chamei uma pessoa especial aqui nos recadinhos. E aí, Ju, tudo bem? Oi! Oi, mãe! Tô nos recadinhos hoje. É, aproveita que não é todo dia, não, também. Não, é verdade. Isso é uma honra. É uma honra, não sei pra quem, né? Mas e aí, Ju, você tá bem? Eu tô boazinho, você tá bonzinho? Eu tô uma merda, um caco, eu queria morrer. Mas tirando isso, eu tô bem. Ai, amigo, não fala assim. Mas a gente tem uma boa notícia pra dar, né, Ju? Pois é, uma boa notícia. Então, o bom depende de que lado você está. Pro meu lado, é muito bom, né? Dizer que, gente, vocês são fantásticos, cara. Vocês acabaram com tudo. Não tem mais... Sabe aquele combo? Mara, maravilhoso, lindo. 2 dias comigo, com o Cussa, estudando runas. Gente, vocês passaram a limpa tudo. Já não tem mais ingressos para o combo Odin, né, Andrei? Exatamente, exatamente. Pra quem não sabe, né, são 2 dias, né, Ju? Que a gente... A gente não, né? Vocês elaboraram que vocês são os especialistas. Eu não elaboro nada. Eu só anuncio. Mas... eram 2 dias, né? E aí esgotou os 2 dias, mas ainda temos vagas pro primeiro dia, não é isso, né? Pois é. E a gente sempre bate na tecla, né, Andrei? Poxa, a gente quer com esse podcast que você saia do sofá, que você faça a prática mágica. E lembrando que esse primeiro dia, que ainda tem ingresso, então dá pra você correr e comprar o ingresso, é voltado à prática mágica. A gente não vai ficar só falando lá palestrinha, blá, blá, blá, blá, blá. A gente vai colocar vocês pra fazer exercício mágico, pra fazer magia com runa. Então, assim, é um curso que não é só virado por oracular. Aproveita, esse primeiro dia é maravilhoso. Estaremos fazendo várias práticas, coisas pra você chegar em casa, já fazer, já trabalhar com esta egrégora chuchu e fazer suas machias tudo com X. Exatamente, exatamente. E esse primeiro dia, o que eu mais gostei, que assim, você o ouvinte não tem mais acesso ao segundo dia, porque ele só foi adquirido através dos 2 dias, então o segundo dia está esgotado, só pra deixar bem claro. A gente só tem acesso ao primeiro dia. E você consegue me dar com detalhes o que vai ter nesse primeiro dia? Porque às vezes o cara tá pensando, ah, Andrei, eu não consegui os 2 dias, então quer dizer que o meu curso vai ser incompleto. E não é isso, né? Não é um curso de 2 dias. São 2 workshops diferentes, complementares, mas diferentes, né? Exatamente, porque existe muita gente que quer estudar as runas, mas quer estudar as runas somente magicamente, para fazer trabalhos mágicos, não para entendê-las oracularmente, porque esse é só um pedaço da parte maravilhosa do estudo das runas, é só um pequeno pedaço, aliás. No primeiro dia, a gente vai abordar as runas mais por um viés de trabalho mágico. Então, como é que você vai usar este símbolo, se é que você considera isso um símbolo, por exemplo? Como é que você vai usar isso dentro da sua prática mágica, né? Como é que você vai usar estes símbolos muito antigos para fazer trabalhos práticos? Né? Então, assim, se você não está no segundo dia, você só não está na parte oracular. Mas esse primeiro dia, que inclusive são mais horas de curso, a gente vai focar em coisas muito maravilhosas para vocês saírem já fazendo com... uma receitinha prévia, mas também vamos ensinar vocês a como deixar a coisa melhor, né? Então, assim, você não vai ficar fazendo receitinha pronta pro resto da sua vida, mas a gente vai ensinar caminhos para que você futuramente crie também os seus próprios rituais com as runas. Entenda essa egrégora, entenda todo esse sistema e seja um magão foda, uma magona foda usando runa também. Perfeito, Ju, perfeito. Então, só para lembrar para todos, né, esse curso, né, esse workshop que vai acontecer sábado, vai ser agora, dia 13 de julho, né, não junho, cuidado aí com... Enfim, 13 é hoje que eu tô gravando, então eu imagino que a pessoa não vai fazer essa confusão. Daqui um mês, é 13 do mês 7, tá bom? Exatamente. De julho. Vai acontecer aqui na Vila Mariana, cara, tipo, é quase atravessando a rua da estação do metrô, é muito fácil de vir, e o preço, galera, o preço tá muito, apesar de ser segundo lote, o preço tá muito em conta. Então, ó, pra você que quer sair do sofá e se identifica muito com a questão das runas, com a questão mitológica e tudo, até mesmo pra você que é curioso, que às vezes, não me identifico muito, queria trabalhar com até mais coisa, mas, poxa, eu queria uma introdução, que no primeiro, no 40 servidores, foi um lance mais magia do caos. Aqui, a gente vai ter mais uma ritualística simbólica e tal, e por que não complementar esse seu conhecimento com algo novo, e por que não experiências, vão engrandecer aí. O mago se faz pelas suas experiências, acabei de inventar pra vender curso. Ah, nossa, adorei, por favor, manda fazer um quadrinho disso, eu gostei. Olha aí, ó, runas quânticas aí. Ai, que horror! Não, mentira. O trabalho da Ju e do Cussa. Lembrando, né? Se você escuta o Bifrost e tal, ali é só um farfalharzinho ali das folhas, só pra você conhecer, né? Pra dar aquela memorizada nas runas, o que elas significam, propósito mitológico. Aqui a gente vai mergulhar na magia e da capirotagem, do jeito que vocês gostam. Exatamente. Vai lá, sai do sofá, minha gente. Vamos lá estudar com a gente. E depois, você já fez, por exemplo, você foi um maravilhoso, uma maravilhosa, ou maravilhoso, que fez o curso dos 40 servidores. Gente, bota tudo junto. Choque de egrégor, é nóis. bora fazer esse choque de monstro. Choque de monstro. E também, aproveitando que você tá aqui, Ju, a gente tem um evento maravilhoso que vai acontecer agora em agosto, dia 10 de agosto. Vai acontecer o São Paulo Fantástica, que a galera do Mundo Freak e do Magicando se uniu para fazer uma feira. Mas não qualquer feira. A gente vai fazer uma feira no nosso estilo, na nossa carinha. Então vai ter de tudo. Fantasia, ficção científica, terror, mistérios, casos insólitos, magia, capirotagem. Vai ser um evento lindo aqui em São Paulo. Vai ser dia 10 de agosto. Então se você é de fora, dá ainda tempo de comprar passagem de maneira barata, ver um Airbnb. Para você que tá aqui de São Paulo, para você já garantir o seu ingresso. Vai ser uma puta oportunidade para você conhecer não só a galera do Magicando, como a galera do Mundo Freak. Vai ter loja da Penumbra, vai ter loja da Ju, vai ter tanta... Gente, vai ter tanta coisa bacana que eu tenho certeza que vocês não podem perder. Inclusive, vai ter workshop, né, Ju? Assim, eu não sei nem se vai estar ainda vendendo quando essa mensagem foi ao ar, mas ainda deve ter uns ingressos vendendo. Quer falar um pouquinho do seu workshop, Ju? Que você vai ministrar lá na feira? Muito bem. Não só eu, mas outros magicians do Magicando estarão lá, né? O Keller vai dar workshop também, o Grola também e eu também, né? Eu sempre prezei por incluir mais gente nesse rolê, porque esse rolê é muito legal. Então eu estarei falando com os iniciantes, as iniciantes, enfim, ou se você quer ir lá também, nem é tão iniciante assim, tá curioso, por favor, será muito bem-vindo, muito bem-vinda, que é um workshop sobre como eu estruturo e como eu deixo o meu ritual à prova de erro. A gente vai aprender vários sistemas, obviamente, que eu vou falar da bruxaria, vou falar um pouquinho também de magia do caos, né? Como é que a gente pode fazer isso também sob viés da magia do caos, mas vamos falar como é que a gente estrutura uma coisa pra não dar chabu. Como é que a gente faz o ritual pra dar certo? Parar com esse negócio de, ah, mas eu fiz e não saiu muito bem do jeito que eu queria. Vamos aprender a parar essas arestas e deixar um negócio assim, 10. Como diz o Renan, deixar um negócio show. A prova de erro pra você ser um magão da porra, uma magona da porra também. Sim, exatamente, exatamente. Então, galera, aproveite. É o maior evento que a gente já fez na vida. Então, se você gosta de podcast, se você gosta desse tipo de cenário cultural da cidade, lembrando que é tudo de maneira independente, a gente não tá usando dinheiro de governo, a gente não tá usando nada. Tipo, tudo tá sendo tirado, é uma aposta do nosso bolso. Então, por favor, a gente espera muito. O ingresso não tá caro, tá bom, gente? A gente sabe que, às vezes, um workshop é muito caro, porque, sei lá, são várias horas de aula e tal, né? Aqui o ingresso da feira é baratinho, R$35, você já consegue garantir. E aproveita, vai ter ingresso sendo vendido na hora, mas pra a gente ter um termômetro desse sucesso, a gente gostaria até que vocês comprassem aí online mesmo, pra gente ver aí com vocês. Teremos muitos expositores muito legais, vamos falar sobre cinema, a gente vai falar sobre ufologia, vamos falar sobre capirotagem, tudo num palco. Vai acontecer das 10 às 9 da noite. Então, galera, aproveite que, ó, eu tô muito feliz com o sucesso que tá sendo esse evento. Então, bora lá que vai ser o momento. E bora lá também falar sobre vampiro, né? Afinal de contas, vampiros existem? Você vai descobrir no espaço de minutos. Então vamos lá, gente. Vampiro. Antes de qualquer coisa, tem um episódio lá no Mundo Freak que o Lorde A participou também. Pra quem não conhece, o Mundo Freak é o podcast do Ladinho, em que a gente lá dá mais uma abertura pra céticos, a gente fala mais sobre história e coisas nesse sentido. A gente lida muito com os mistérios, mas não coisas tão esotéricas. É um podcast acima, né? Não é do Ladinho, que a gente tá no subsolo do rolê. Então. A gente, tem a sobreloja, a gente é, como que é? Underloja? Como é que fala embaixo? Não, porão. Porão, né? Tô montando em inglês, de otário, né? A gente tá no porão do rolê, assim. Então. E aqui o cético não tem vez. Já viu... Adoro. Já viu o IT Crowd? Estamos no porão da IT Crowd, Na salinha anexa. Exatamente. Pra que ninguém, se ninguém sabe o que eu tô falando, então vai ficar sem entender mesmo. E no Mundo Freak, a gente gravou o episódio número 157, e em que a gente fala sobre vampirismo de maneira geral. Então a gente fala bastante sobre cultura pop, sobre história, né, sobre diversas questões aqui. Então, pra gente não perder muito tempo e você quiser saber um pouco mais, um pouco dessa faceta, da onde vem a imagem icônica do vampiro, né, pra onde ele se alastrou e tal, aqui no Magicando a gente vai fazer um especial da parte esotérica, afinal de contas. Um vampiro. Existe vampiro? Por favor, Lorde A, existe vampiro? Existe. Só que não é como você vê na cultura pop ou ouviu falar no folclore. Também não tem quase nada a ver com aquela história de parasita, energético, astral. Não tem nada a ver com encosto, com espírito obsessor. Esses equívocos são particularmente muito evidenciados aqui no Brasil, talvez por causa de materiais dos anos 60 e 70 produzidos pela Federação Espírita Brasileira, livros do Herculano Pires e outros autores. Então a culpa é do Kardec, ou não? Não, acho que eu não conheço a fundo a obra de Kardec. Tá bom. Mas eu acredito que essa história do vampiro como encosto, como Entendi. Obsessor, é uma associação que, assim, explodiu muito forte aqui no Brasil, Andrei. Entendi. Lá fora não tem tudo isso. Mas vem cá, deixa eu então fazer uma pergunta pra vocês dois, já de início aí, por favor. Quem quiser comentar também, comente. Essa imagem do vampiro como sendo essa coisa do sugador de energia, né? O sangue acaba se tornando muito contemporâneo, né? Não tão contemporâneo também, mas é um pouco mais recente do que diversas outras. Sei lá, você vai imaginar um cara na antiguidade, o cara começa a adoecer, ninguém, sei lá, tem um câncer, ninguém sabia que tinha câncer na época, começa a adoecer, e eu acho que é natural alguém pensar, ó, existe uma criatura, uma entidade, um ser que tá sugando a energia dessa pessoa. É, isso tá disponível aí em diversas culturas da humanidade. Até, tipo, sei lá, a gente brinca muito dessa coisa de por exemplo, cabala hermética não existe na China, não funciona bem na China. Mas tem vampiro na China, por exemplo. Então é algo que um monte de gente, um monte de coisa compartilha aí com a gente. Como é que funciona? Bom, aí a gente lida, a primeira coisa de todas, a gente lida com o tal do vazio, né? O vazio, a escuridão, o caos, que vocês adoram, né? No Magicando, gostam desse tema. Eles são todos vizinhos, moram na mesma rua. Ou seja, as pessoas explicavam da maneira como elas podiam as coisas que aconteciam. Porém, se a gente vai pensar nessa história do vampiro, essa generalização de tudo isso que rouba a vitalidade surge no século XVI e XVII, basicamente. Uhum. Antes disso, havia uma outra imagem. Essa imagem era derivada dos ritos de fertilidade da terra, das guildas e profissões marginais, e de agrupamentos quase tribais ao norte da Rússia e pela região ali do leste europeu. Eles tinham seus ritos, suas práticas que derivavam ou que remetiam ao que o pessoal hoje em dia convencionou chamar de caçada noturna. Que é aqueles mitos que lá no norte da Europa, Odin se reúne com uma tropa, um exército furioso, cruzam os céus pegando todas as almas dos mortos que estão perdidos e levam todo mundo para a deusa Hel. Que em algumas versões, como conta um autor que eu adoro, que é meu amigo, o Dr. Thomas Carlson, eles levavam todo esse pessoal para Hel e para a deusa que regia aquele lugar, e Odin era uma espécie de consorte dela. Ah, enquanto a gente sai do norte da Europa, desce mais ou menos para a Europa Central e vai seguindo o continente para a Europa, vamos dizer, mais próximo do Oceano Atlântico e tudo mais, você vai não ter um líder masculino, você vai ter uma líder feminina, uma deusa. Quem conta a melhor história é o Carlos Ginzburg. Mas no geral era isso, havia uma jornada através do outro lado que os xamãs dessas tribos, desses agrupamentos, os sacerdotes dessas guildas e profissões marginais, vamos usar sacerdote só para um termo genérico, rápido, eles eram capazes de se projetar através do astral. É um conhecimento xamânico. Se a gente desce para a Europa Central, vocês vão encontrar a história desses xamãs saindo em forma de chamas ou de uma bola de luz. E por onde ela passava, ela roubava a vitalidade das pessoas para se sustentar e realizar suas proezas em nome da sua tribo, em nome da sua região. Alguns lugares dizem que eles assumiam uma forma humana e dependuravam sua pele nos galhos mais altos de uma árvore. Então se jogavam por uma jornada através de um grande rio. E lá do outro lado eles combatiam outras tribos, combatiam os demônios na época do catolicismo, combatiam deuses, sacerdotes, xamãs, rivais, e quando eles retornavam eles vinham pegando um pouco da vitalidade. Na história, no mundo como ele é, dizem que essas jornadas não eram tão estáticas assim, e eles quando voltavam roubavam alguma coisa das moradas que eles tinham pelo caminho. Então vem aquela história do vampiro que entra sorrateiro nas casas, na calada da noite, toma algo. Dizem que quando eles passavam com formas astrais, eles roubavam um pouco da vitalidade. Claro, vindo para uma visão mais basicona, a gente também pode falar, sim, isso pode ser associado à tuberculose. Isso pode ser associado a algumas enfermidades que afetam as vias respiratórias. De fato, pode ser uma explicação que usaram para isso também. Porém, o extrato, a raiz xamânica anterior, é muito mais forte. No centro da Europa, você tem a palavra usada para dragão, para anjo caído, para xamã, e mesmo para vampiro, eram praticamente os mesmos termos. Quero falar que quem quiser saber mais sobre isso, porque não adianta você falar tudo isso, é muita informação, muita coisa interessante ao mesmo tempo, tem o primeiro livro dele, que não tá pela Penumbra. Então não vai fazer jabá, não. Não é jabá, agora. Não, vou fazer, porque o livro é foda. Que é o Mistérios Vampíricos. Ele é voltado nisso. Você entende melhor a origem, de onde veio, o histórico, do mito e do imaginário do vampiro. Uhum. É, que foi bastante do que a gente comentou lá no Mundo Freak, né? A gente comentou bastante sobre essa questão. Inclusive, Caçada Selvagem é um tema que a gente precisa fazer aqui no Magicando também, né? Que é um conceito que, particularmente, eu acho muito legal, né? Que envolve essa questão de viagem astral, né? Uhum. Muita coisa nesse sentido, né? A arte do voo noturno, que a gente já fez um episódio só sobre viagem astral, mas a gente, por exemplo, não falou. Tem muita coisa que a gente não falou, né? Sobre esse tema, tem uma coisa que é interessante comentar, que é um dos temas esotéricos, vamos colocar assim, mais bem documentados e de fácil acesso para a população. Inclusive no Brasil, porque tem as obras do Carlos Ginzburg, que estão em português, em versão pocket, barato pra quem quiser comprar. E com método. É, e assim, aceito pela academia. Então, tá aí o convite pra quem quiser ler o Ginzburg, que é chato, mas é bom. Não, é divertido. Essa galera aí, ele é um dos mais divertidos pra você dar uma lida. Ainda assim, é chato. Não era chato e ruim. Divertido é muito forte. É, divertido é ver Godzilla, dois titãs se batendo. Mas é legal também, é legal também. Godzilla é legal. É, então. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que o termo vampiro, mais antigamente, em sua origem, ele funcionava como um termo guarda-chuva. Isso, exatamente. Como hoje em dia a gente fala, por exemplo, bruxa. Bruxa é muita coisa, né? Uhum. Além do, obviamente, da bruxaria, tem bruxaria tradicional, vai ter Wicca, vai ter a pessoa que faz a macumba, vai ter a pessoa que é má, vai ter a pessoa que é... Você tem vários exemplos, por exemplo, no Brasil, pra encantado. O que é um encantado brasileiro? Encantado brasileiro é fantasma, encantado brasileiro é fada, encantado brasileiro é várias paradas, Quilombo. Entendeu? É o lobo, o lobisomem. É o saci. No Brasil, qualquer coisa você chama, é macumeiro. É, então. O termo no Brasil, acho que mais guarda-chuva seria macumbeiro. Eu acho que até o termo guarda-chuva, a gente tá sendo bondoso. É um termo preguiçoso, muitas vezes. Você só usar pra tudo isso. É um termo que hoje em dia, se a gente utilizar com acesso à cultura que a gente tem, ele chega a ficar um pouco preguiçoso, né? Porque você não tá definindo nada. Também, né? Você não tá definindo nada e ainda tá usando pra poder ofender o outro, né? É uma estereotipação da questão. A pessoa tá, enfim. Ah, é aquela ali, aquela galera ali, né? É os góticos, suave. É o outro. Exatamente. Uau. É o outro. É o que não é a gente. Gostei. O outro, o bruxo, é o macumbeiro, é o vampiro, é o outro. Então deixa eu ver se eu entendi. Se a pessoa, por exemplo, você chamar uma pessoa de macumbeira, é um termo ofensivo. Mas, por exemplo, muita gente... Não, é. Porque isso foi usado durante muito tempo. Ele está tentando ofender. Se você se ofende... Não. É um termo que ele nasce como ofensivo. Não. Não, é um termo genérico. Não, é um termo que... Tipo, essa pessoa é macumbeira. É um termo ofensivo. Se você não é macumbeiro, você tá usando de maneira ofensiva. Hoje em dia que existe essa coisa de beleza. Ah, eu sou macumbeiro, então sou macumbeiro mesmo. Veste a coisa, que é aquela coisa do oprimido. O cara veste a questão, então sou macumbeiro mesmo e você tá fudido. Gente. Então, cuidado com eu. Eu sou muito... desses. Olha aí, ó. Eu vou fazer uma entrada, mas eu penso que é o seguinte, eu acho que um guarda-chuva é uma coisa muito boa em uma noite de chuva forte e gelada. Concordo. Então, é isso aí. Muito bom. Muito bom esse argumento. Então, quando a gente vai falar sobre vampirismo, a gente não tá falando sobre Crepúsculo. Não, definitivamente. Nem Anne Rice. Então vou embora. Não, isso é cultura pop. Anne Rice, Crepúsculo, Castlevania. Saga Prepúcio? fazem parte da cultura pop. São interessantes. Anne Rice, sem sombra de dúvida, é uma inspiração, é uma referência, eu acho que dos autores, embora tenha muito autor bom, mas eu acho que Anne Rice foi a primeira que tocou diretamente no arquétipo vampírico e conseguiu traduzir isso em uma obra extremamente rica, Andrei. Entendi, entendi. Mas é que eu me refiro na seguinte questão, do tipo, o que vocês fazem, por exemplo, não é um cosplay de Anne Rice. Definitivamente não. Exato, né? Então não seria isso, não seria essa coisa do vampiro pop, ao mesmo tempo que não é o vampiro que vai pegar astralmente a pessoa e vai acabar com a pessoa. Olha, às vezes não. A gente se inspira nas figurinos dos vampiros da Anne Rice. A gente se inspira, né? Em questão de visual, fashionismo e tal. Uau, é lindo, maravilhoso. Agora, em questão do vampiro cinematográfico, não tem nada a ver. Sim, sim. Não então, tomamos sangue. Entendi. Então não é também... Eu acho que o clima, a atmosfera da Anne Rice, a densidade que ela dá aos personagens, é o que toca o nosso coração, toca a nossa sensorialidade, nosso senso estético. Mexe muito com a gente. Sim. Mas assim, tipo, não se trata de ser um cosplay ou de reviver a Anne Rice na vida real. Então, o que é o vampirismo? O vampirismo é uma filosofia de vida? É uma prática mística? É um sistema místico? O que é o vampirismo? Agora eu peguei vocês, hein? Agora eu quero ver. O vampirismo, ele se divide em duas vertentes principais. Uma delas é o fashionismo e a produção cultural, onde basicamente você vai ter o pessoal lidando com um símbolo que você conhece do folclore e da cultura pop e daquilo que as pessoas ouvem de orelhada sobre vampiros. Então vai entrar nessa história, vai entrar inclusive os preconceitos, os papos furados e as distorções. E você tem a vertente da cosmovisão vampírica, da espiritualidade vampírica. Essa, ela começa a se condensar, ganhar forma, podemos dizer inclusive até se fundamentar, se organizar, a partir de 1975 e 76, com o trabalho da norte-americana, que é a Goddess Rosemary, que é a fundadora da dinastia Sarrasra. Naquele momento, você tinha várias coisas acontecendo em relação ao arquétipo do vampiro. Então você tem a Goddess Rosemary no interior do estado de Washington, nos Estados Unidos. Você tem também o pessoal do Temple of Set, que vai criar uma Order of Vampire, vão inclusive usar o termo com Y, que vão também ter um contato com esse arquétipo e vão desenvolver um caminho deles. Vai passar o tempo, uma década pelo menos, os caminhos que estão mais firmes, mais organizados e que vão acabar ganhando uma perenialidade, uma duração, a gente vai ter essa linhagem então, que vai vindo, que se firmou na Sarrasra, e do que vai vindo o pessoal da Temple of Set, dessa Order of Vampire deles. Esses caminhos vão se desenvolver mais ou menos paralelamente. Entendi, entendi, entendi. Falando sobre essa questão toda, a cosmovisão vampírica, né, que você fala sobre essa questão da década de 60, década de 70, você dá muito esse histórico, né? Mas a cosmovisão vampírica vem da onde? Ela é a mescla de alguma coisa que já existia que não tinha nada a ver com vampiro? Ela é algo de algum manuscrito que vocês acharam? O que é essa cosmovisão? De onde vem? É interessante. É uma pergunta interessante, Andrei. Ela surge, basicamente, com grupos de pessoas que queriam explorar o vampiro como um arquétipo de poder. Assim como fizeram com a bruxa, assim como fizeram com o druida, assim como fizeram com muitos outros termos, né? Que outras linhagens, né, que existem. E essa parte é interessante, porque ela surge com esse desejo, com esse intento de explorar um lado caçador, um lado feral. Explorar formas de lidar com aquele sentimento do vazio. Explorar formas de lidar com uma certa estranheza que esses primeiros grupos percebiam em relação ao mundo, às pessoas. Eles percebiam que carregavam em si algo diferente. Um legado daimônico, como a gente diz no Círculo de Strigoi, um legado, um coração mais feral e um espírito caçador. A gente costuma dizer, a gente costuma desenhar, a gente costuma ilustrar na nossa mítica, no nosso imaginário, que esse espírito caçador é o mesmo da consciência nômade. É aquilo que impulsionou os primeiros humanos a saírem do lugar comum, a se aventurarem, a caçarem, a descobrirem novas realidades, ampliarem os seus domínios, acharem meios de interagirem com a floresta, descobrir como soltava uma flecha, como lançava uma lança de forma apropriada. Então é através desse contato com esse espírito caçador e esse coração feral que começa a ser a base da espiritualidade que a gente convencionou chamar de cosmovisão vampírica. Mas ela surge, ela se organiza por meio de sonhos, por meio de inspirações, por meio de pesquisas e o material que eles vão compilando nesses grupos. Os legados que vão se formando ali. Eu acho interessante que você fala que, por mais que você não tenha, desculpe o termo pejorativo, mas o DLC da cosmovisão vampírica, mas a maioria das espiritualidades tem essa ideia do feral, do primitivo, do caçador, de alguma forma. E negar isso é um desbalanceamento que a pessoa coloca sobre si. Sim. Né? E que é muito da atualidade. Tipo, você não aceita. Suprime. Aquilo que você não gosta. Deixa eu complementar rapidinho o que a Lívia falou. Muitas espiritualidades, vírgula, né? Porque todas as espiritualidades monoteístas, por exemplo, abraâmicas, são o oposto disso. Elas são focadas em você suprimir o que existe de feral dentro de você. Uhum. Então, isso eu acho que... Posso estar falando uma bobagem enorme, mas me parece uma coisa de ressurgência de uma coisa ancestral que ficou varrida para debaixo do tapete durante um período muito longo, né? O Vinícius e a Lívia me contaram que quando você leu Bruxaria Apocalíptica, você sentiu que tinha muito... Ali, o Peter Gray e tal, falando justamente dessa caçada, de ambos os lados, tanto a masculina quanto a feminina. Isso se aproxima muito a essa caçada que vocês também, na cosmovisão vampírica, é uma interpretação parecida? Era uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Eu acho que anda lado a lado. Eu acho que anda lado a lado, sim. Eu acho que Peter Gray, Bruxaria Apocalíptica, eu escrevi isso até, inclusive, quando eu fiz o meu review do livro... Era Peter Gray, eu queria ter escrito esse livro. Eu adorei. Foi um livro da Penumbra que eu li, reli, vira e mexe, eu tenho páginas dobradas, linhas grafadas com lápis. Eu acho que ele ilustrou muito bem. Ele conseguiu achar termos e palavras e desenhar muito bem coisas que a gente também expressa, que a gente também vive, mas ele conseguiu fazer isso muito bem. Eu acho que tem uma conversação, sim, com o livro. Eu tive acesso, né? Porque como eu ajudei a fazer a capa... Maravilhosa. Eu tive acesso a... Privilegiado. A capa do quê? A capa do livro do Lorde A. Deus é um Dragão. Do Deus é um Dragão. Fui eu que fiz o desenho, a Lívia que fez as cores e consertou o desenho que eu fiz. Trabalho magnífico. Vocês foram magníficos. É uma capa mais linda que a gente já teve. Show de bola, fico felizão. E eu tive acesso privilegiado, né, ao livro pra dar uma olhada. Eu li, acho que, uns 40, 50% do livro, não consegui completar. Sem spoiler. Because Puck, né, essa merda. Como não tem spoiler? Já tem spoiler no Deus é um Dragão. Chega no final, Deus é um Dragão. Ele descobre que é o Smaug. Não, no final não. Isso aí é tipo uns 20% do livro, você já descobre isso aí. Ah, é? É. Ah, entendi. E tem uma parada que eu acho que ele conversa muito com Bruxaria Apocalíptica, no sentido deles serem complementares, assim. Eu acho que você ter os dois na mão, você tem acesso a todo um sistema específico pra exploração individual e por aí vai. É um sistema fechado. Não é tipo, é magia do caos. Não, é um sistema. É uma proposta de uma observação, de uma posição e de um sistema de exploração. Isso é muito bacana. A partir de um ponto de vista muito específico. A partir de um ponto de vista que não é o de uma ovelha. Essa eu acho que é o principal. Porque quando a gente fala sobre as religiões monoteístas, né? Exceto por uma única passagem bíblica onde Jesus olha pra galera e fala assim: ó, mas vocês têm que ser ligeiro que tem serpente, hein, cuzão? Não pode ser só pomba toda hora, não. Mas a galera, obviamente, esquece disso sempre que pode. Ela sempre faz essa brincadeira de que você tem que ser ovelha, uma aceitar, liderança. Ou não, mano. Ó, cristão só é ovelha na luz, filho. A hora que a noite cai, é tudo cobra, mano. É mesmo? Mas aí deixa de ser cristão, né? Aí é tudo varão. Não é, né? Mas aí, não é, né? Aí vira tudo varão, varô. É, esquece tudo, a porra toda. Fora a vara e a cobra, continuando a parada. E, então eu acho que ele é meio que os dois, né? Enquanto o Peter Gray, ele tem uma parada de um levante, que ele é também social, mas é um grito de desespero e é um faça alguma coisa, né? O Deus é um Dragão, ele é também uma exploração interna, assim, tipo, faça alguma coisa em você, mude a sua posição, o seu olhar. Então, é muito bacana pra você colocar. Acho que tem que ter combo, hein, a Penumbra, só avisando. Estão falando aqui. Acabaram de falar isso aqui. A Sofia acabou de falar. Quero Bruxaria Apocalíptica. Quando vão relaçar, pode ter um combo com Deus e o Dragão? Calma aí, opa, repete. Vocês estão datando o episódio de uma forma maravilhosa. Por quê? O combo vai ser irrelevante semana que vem, cara. Reclamem com Vinícius. Mas fizeram uma pergunta aqui interessante. Que O lance do sangue vem daí. O pessoal. Melhor colocar logo esse elefante na sala. Sim, sim. Tipo, coloca logo esse elefante na mesa, vamos resolver esse elefante logo. E eu vou complementar ainda. Porque essa coisa de despertar o feral, já lembrei já. A propaganda do sucrilho. Desperte o tigre em você. Tem alguma coisa a ver com vampirismo? Não, brincadeira. Vamos pro sangue que é mais interessante aí. Bocando ferais. Exatamente. Vocês bebem sangue? Precisa se beber sangue? O vinho já é o sangue da terra, né? Sim. Eu adoro um vinho. Vocês pensaram demais e okay, eu tô com medo agora. Vamos dar, eu vou dar a resposta canalha, a resposta correta. Resposta canalha, os vampiros bebem sangue? Os vampiros bebem sangue, com S maiúsculo entre aspas. Por quê? Sangue é uma alegoria, alegoria para a força indestrutível da vida. Vocês consomem sangue orgânico? Não, a gente não consome sangue orgânico, e esse é um ponto relevante, um ponto importante para dizer. A gente não sacrifica animais, não, a gente não toma o sangue um dos outros, não, a gente não tem nada a ver com ter uma pessoa que tem uma fantasia de ser uma doadora de sangue para a gente, porque a gente precisa se alimentar, porque, segundo os malucos escrevem na internet, a gente tem uns defeitinhos de chakra, né? Não, não Nossa. Tem nada a ver com isso. Isso é novidade pra mim, defeitinho de chácara. Conte essa história aí. Ah, ok. Bom, vocês sabem que o final da década de 90, a explosão da internet não foi uma boa coisa. Trouxe males, quer dizer, que só o futuro dirá. Só o futuro dirá. Tem que acabar a inclusão digital. Olha, mas assim, não a ponto de usarmos o Humberto Eco, porque o Humberto Eco era um puta de um egocêntrico e ele não aceitava ninguém escrevendo e aparecendo no mesmo lugar que ele, né? Ele não queria que as pessoas, talvez ele não quisesse que as pessoas tivessem acesso geral a expressarem assim como ele tinha. Mas enfim, deixamos o Humberto de lado nesse tópico. O que acontece? Assim, as pessoas inventaram, surgiram com muita história. Teve muito, que eu brinco, né? Os picaretapeutas. São aqueles caras que não manjam, não sei do que, eles manjam de tirar dinheiro das pessoas, né? Metem o termo quântico na história e etc e tal. E inventaram uma história que pessoas de índole tóxica, masculino tóxico, feminino tóxico, eram e pessoas de índole parasítica, aquelas pessoas que estão ali pra te sabotar, pra azedar, pra acabar com a tua vida. Sou eu, claramente, que a gente tá falando de mim. Não, mas eu sou de verdade, não, eu gosto. Você não é, você não é. Eu fico falando, não vai vir a pizza, não vem a pizza. Não, isso é outra, André, isso é outra coisa. Você não é isso. Melou nossa pizza. Mas você topa com essas pessoas por aí na sua vida. Opa, depois a gente troca um chuveirinho. O que acontece? Esses caras pegaram essa história, que essas pessoas tóxicas, parasíticas, compararam, isso é ser um vampiro psíquico, isso é ser um vampiro energético, isso é ser um vampiro prânico, isso é ser um vampiro real. Vampiro prânico é ótimo. Vampiro prânico, existe esse termo. E, assim, fizeram isso. E isso espalhou. Toda, assim, muito livro foi feito sobre isso. Muita gente chegava, eu tenho que escrever um site sobre vampiros, porque eu acabei de inventar uma casa vampírica, eu tenho que escrever um site. Ah, estão falando disso, eu vou falar que é tudo verdade. Isso fez uma puta de uma confusão assim, astronômica. Não ficou, não se prendeu só nos Estados Unidos. Esses livrinhos foram traduzidos, chegaram em outros países, chegaram no Brasil, e ficou uma baita de uma salada esotérica. A Bíblia vampírica, né? Ah, esse é um caso ainda mais complicado. Esse é um dos. Gente, eu vi esse livro, devia ter, sei lá, 15 anos. Eu vi esse ele livro, é a Bíblia Vampírica. Eu disse, isso não faz o menor sentido. Então, era uma banda de black metal que acho que eles estavam tentando organizar um fã-clube. Eles pegaram os negócios daquela Temple of Set, da Order of Vampire, e depreciaram e pioraram ao extremo, e começou aqueles paradoxos. Eu sou o único deus vivo, mas adoro os deuses não mortos, um vampiro se ajoelha diante de mim. E aquela fantasia púbere, né, de 14, 15 anos, aquela coisa que acaba resultando num masculino bem tóxico, bem tosco, bem bocó. Aquela coisa que escuta black metal, né? Padrão, né, Débora? Eu gosto, eu acho que black metal tem coisas interessantes, tem músicos, tem uma fatia do público que é interessante. O problema é o fandom. O problema é o fandom. É isso que eu disse. É sempre, o problema nunca é a origem da coisa. Não, nunca. O problema é o fandom. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês que viveram aqui, todo mundo nessa mesa, que viveu ali o fim dos anos 90 e o início dos anos 2000, na hora que tava descrevendo aqui, o Lorde A tava descrevendo essa figura, vocês também montaram aquele cara na cabeça, assim, montadinho, fechadinho, que num lado tá com a Bíblia vampírica e no outro tá com o livro de Nod na mão. Vocês montaram também? Ó, tema quente, tema interessante, né? Porque vocês trouxeram a Bíblia do Vampiro. A Bíblia do Vampiro, ela surge exatamente na mesma época que você teve uma das maiores febres midiáticas vampirescas, que é o período dos anos 90, quando você tem Drácula de Bram Stoker, o Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves já estava lá. Keanu Reeves é um vampiro. Keanu Reeves sempre está lá. Esse é o verdadeiro vampiro. Sempre está lá. Depois você tem a adaptação do romance de Anne Rice, Entrevista com o Vampiro, com toda a elite dos galãs de Hollywood no mesmo filme. Isso foi uma explosão midiática, uma febre midiática medonha. Influenciou até a Globo a fazer a novela Vamp aqui no Brasil para aproveitar a onda. A Vamp, o Beijo do Vampiro, depois... Beijo do Vampiro é da minha época, eu gosto. Cauê Brito. Adorava. Exato. E então você tem essa questão. Nessa mesma época, o que vai aparecer também? Vai aparecer o RPG Vampiro à Máscara, que a gente estava falando. Vampiro à Máscara é um RPG que surge ali em 89, entre 89 a 95 é o grande boom midiático dele, ele aproveita muito bem essa febre, faz uma salada mista de tudo, ele pega inclusive uns negócios quando ele fala de Caim, ele pega umas orelhadas do que eles viram na bruxaria tradicional, misturam com outras coisas, vai surgir um autor americano chamado Michael Ford, que vai, ele surge nessa época e tenta, ele vê tudo isso acontecendo e tenta dar um jeito de incluir vampiro a qualquer custo na obra dele. Ele tem o Vampiro à Máscara, linha, né? Ele tem uma linha paralela, assim, que ele foi fazendo, sem contato exatamente com a cosmovisão vampírica e com as famílias e casas originais. Quando acontece tudo isso, Grola, a gente tá falando, tipo, já tinha cena há quase 20 anos, ó, cada, sim, duas sim. décadas, começa tudo ali no meio de 70, 80, 90, meu, são praticamente duas décadas. Eu acho que o Vampiro à Máscara, o RPG em si, ele não é nem que ele fez uma salada, né? Ele criou realmente uma estrutura de storytelling. Ele precisava criar um argumento para aquilo ter uma base, né? Sim. Acontece que, mais uma vez, o fandom começou a achar que aquilo era real. É, e ele veio também, hoje, né? E ele veio também, sim, na onda do gótico, né? Que tava dos anos 80 pegando filme e tal. Ele veio nessa onda também, né? Isso tudo na cabeça do adolescente de 15 anos é... Porque, como diz meu pai, cabeça de adolescente só tem merda e merda fermenta. E aí eu acho que, assim, todos os livros da linha de storytelling, todos os subsistemas que eles criaram, a criação de universo ali dentro é muito boa. Sim. Mas só que ela só funciona ali dentro. Se você for atrás da mitologia real... De qualquer um, seja do Mage, do Lobisomem, do Vampiro, de qualquer um deles, ela serviu de base, mas aquele universo é fechado em si. Ele não tem, não é, não, não é, aquilo não é real. Como o Game of Thrones e a Marvel. Sim. O Grota tá explicando pra vocês, gente, que não é pra fazer magia com Storyteller, mas se quiser, pode. Não, dá. Você pode usar o sistema, você pode assim sistematizar, você pode usar tudo. O mas o cenário, assim, se você for a fundo, você vai ver que as coisas não batem. As coisas não funcionam. Posso fazer uma pergunta? O que nós estamos dizendo aqui seria, tipo, isso é um RPG? Não tomem isso como realidade. Calma aí. Que vem anunciado 1 milhão de vezes no capítulo 1 de qualquer livro. De todos eles. Isso é uma ficção. Exato. E é interessante dizer que quando surge o RPG, a comunidade vampírica já existia há mais de duas décadas. Esse é um ponto, assim. Esse é um ponto fatal. Eles pegaram coisa da comunidade? Pegaram. Tanto que tem em Nova York, nessa mesma época, ó, informação quente, inédita. Opa! Inédita, babado. Nos podcasts. Breaking news! Calma aí, Lorde A. Exclusivo pra você agora! Pode ir, Lorde A. Exclusiva pro Magicando. E até mesmo lá em Nova York, nessa mesma época, você tinha uma loja que comercializava as fangs, né? Que eram as presas feitas pros vampiros, as presas removíveis e, assim, hiperrealistas. E nessa loja, como eles, os donos veem que tá vendendo muita coisa do RPG e tudo mais, eles compram os negócios e começam a organizar algumas live actions. E aí, assim, aí que eles criam uma encruzilhada entre a comunidade vampírica e o RPG Vampiro à Máscara, que até hoje rende muito desentendimento, principalmente nas pautas midiáticas. Por quê? Você tem, na comunidade vampírica, você tem a questão das dinastias, mas assim, dinastias são poucas. Tem a questão das casas, que são os grupos que se organizam, tem um certo número de membros, tem um certo tempo de fermentação, de duração e de atividade. E aí, naquele momento, quando dá essa encruzilhada bizarríssima, ali no começo da década de 90, tem o pessoal que jogava live action, que vê tudo aquilo lá. Ah, então nós temos nosso grupo, nós somos a Casa Ventru, nós somos a Casa Malkave. são casos que aconteceram em Nova York e quando ia a mídia fazer uma matéria, mídia sempre fazendo tosqueira, né? Chegavam lá e misturavam tudo. Até há pouco tempo atrás, há uns 2 anos atrás, teve um casamento de uma corte de vampiros, né? A corte é a junção de várias casas, às vezes alguma dinastia, na cidade de Houston, no Texas, onde os jornais que foram fazer a matéria acharam que era, escreveram como se fosse um casamento fake de vampiro à máscara numa festa milionária. E não era, era um evento super sério, era um casamento vampírico da comunidade vampírica lá do Texas, um negócio de pessoas assim que estão ali há um certo tempo, que tem uma história, tem feitos, tem muita coisa legal. E a mídia, quando vendeu pro mundo, fez muitos jornais, o Huffington Post fez essa confusão. Era como, venderam como se fosse um cosplay, um casamento temático. Exato. E não um casamento de uma dinastia. Uhum. Putz. Fizeram isso. Então existe muita desinformação, muita confusão. Pra você, então, você acha que essa questão da cultura pop do RPG nos anos 90 foi meio depreciativa, então, pra... Não, assim, seria generalizar. Uhum. Eu acho que o RPG, eu acho que a Anne Rice, eu acho que... Não, nunca. Eu acho que aquela moça que escreveu Diários dos Vampiros, que é do final da década de 90... Eu tô tentando lembrar. Popsy Bright, que é uma escritora fantástica, que nunca foi conhecida no Brasil. Eu acho que essa galera tem muito material legal, criaram mundos ficcionais bacanas, alguns dialogam muito bem com o arquétipo vamp, outros nem tanto, outros têm sua finalidade de commodity, de entretenimento. Eu acho que tudo isso é interessante. O principal, que eu acho sempre legal deixar claro, é que a comunidade vampírica surge ali na metade dos anos 70, se organiza formalmente, continua através dos 80, atravessa os anos 90, chega no 2000... passa por aquele boom de internet, aquele monte de desinformação, aquele monte de coisa complicada, vira o 2010, está chegando aqui em 2020, já são quase 50 anos de história. Eu acho essa parte que é legal de destacar. Esses conjuntos ficcionais estão ali, tipo, às vezes a mídia joga todo o spot de luz ali e perde de mostrar uma comunidade legal. A comunidade mesmo, até em publicidade o pessoal fala de grassrooting, a coisa que veio da comunidade mesmo, veio antes e permanece depois. Isso. Porque vem de uma necessidade, vem de uma coisa real da comunidade. Não é uma coisa que foi criada pela mídia e foi capitalizada. Não, não, não tem a ver com capitalismo de vou gerar um produto. Exato. Não é um commodity. E como você disse bem no começo, o vampirismo prático está dividido entre dois grandes segmentos, né? Que é a espiritualidade / cosmovisão e a parte de fashionismo e produção cultural. Produção cultural, acho que não tem como evitar que ela aconteça, e não necessariamente ela vai ser gerada por membros da comunidade. Exato. E não dá para evitar que ela vai ser gerada por pessoas de fora. E é isso aí. E no final é bom. Acho que acaba sendo uma questão de conviver com o material que está sendo gerado por outras pessoas e... Uhum. E abraça o que é ruim, joga fora o que não presta e bola pra frente, né? Isso. Faz sentido essa visão? Todo, é o que eu falo, é o norte, né? Obra inacabada. É a boa e velha maturidade, né? Tipo, eu sou fã declarado de True Blood. Nunca tive paciência pra assistir o Vampire Diaries, o seriado. Nem os desdobramentos dele. Mas eu achei que True Blood foi um grande seriado até as duas últimas temporadas. E não me fez mal nenhum. Pelo contrário, atraiu atenção... Deu um viés mais maduro, agora vem aquela série inspirada no livro do Joe Hill, que é a Nosferatu, também é uma outra visão de vampiro, eu acho que é legal. Eu achei que até o The Strain, do Chuck Hogan e do Del Toro, é um seriado fantástico. Ao mesmo tempo que eu achei a Academia de Vampiros um pé no saco, e eu achei Amantes Eternos, o mesmo que Entrevista com o Vampiro, foi para a geração dos anos 90. Meu filme favorito de vampiro é O Que Fazemos nas Sombras. Oh, esse é magnífico. É ótimo. Olha aí, e a série, What We Do in the Shadows, tem a série agora. Eu vi a série, hein? O terceiro episódio, Vinícius, é uma obra de arte. É um parasita emocional contra um parasita psíquico. Duelo dos dois. Fantástico. Deixa eu então fazer uma pergunta e tal. Vocês falaram que rolou muito essa confusão, principalmente no início, sei lá, nesse, década de 90. Nessa meiuca entre 80 e 90. Nesse espaço de tempo que você não existia, Andrei. E que foram exatamente muito confusos mesmo, né? Pra todo mundo que tava que a Lívia tá me atacando? O espaço de tempo entre os anos 80 e 2000 é o chamado Era Grunge. Não, eu tô querendo voltar, porque você citou muito dessa galera que se confundiu muito, essa galera que começou a tomar sangue, que começou a desvirtuar a questão toda, tipo, achou que devia fazer sacrifício de animal, tipo assim, eu sou das trevas, sou trevozinho, e deturpou aquilo lá na década de 80, por aí. 90. Eu não sei se é deturpar ou se é esvaziar, porque, tipo assim, você tá usufruindo da estética, o que é legítimo. Às vezes você quer só usufruir da estética mesmo. O problema é que você não tá se aprofundando em tudo que tem de possibilidade, tipo, sei lá, eu entrar numa casa e só ficar na sala, você entendeu? Uhum. Eu entrar numa casa e eu só, sei lá, ver a parede. Então, tipo, é legítimo. Dá merda, porque você vai julgar pela estética, primeiramente, porque você não vai saber diferenciar. Uhum. Né? Você não sabe, por exemplo, sei lá, determinado símbolo que a pessoa tá carregando tem um significado mais profundo do que alguma coisa inspirada em Sandman. Entende? Então, você tem ali você tem essa parada. Mas tem seus danos. E como o Lord Jamie falou, tem coisa legal, né? Deve ter vindo gente interessada mesmo, que foi até a página 2. Será que nessa época, mais ou menos quando tava bombando Vampira Máscara, tinha livros, tinha material no Brasil que pudesse explicar o que era a cosmovisão, o que que era esse cenário true que tava acontecendo desde a década de 70? Não. Então o cara vinha ali a Vampira Máscara e tinha que lidar com o que tinha, né? Mais ou menos isso. Em meados de 93, mais ou menos, 94, teve uma matéria no jornal, eu acho que foi no Estadão, faz tempo. E quando eu vi essa matéria, eu fiquei encantado, porque falava de uma festa de vampiros reais num rooftop em Nova York. E foi o meu primeiro contato e minha primeira experiência de... Ei, espere. Eu não sou tão louco assim, eu não estou sozinho no mundo. Tem alguma coisa maior que as tosqueiras que eu vejo por aqui, que eu vejo acontecendo. E com um pouco de sorte, eu consegui me corresponder com o jornalista que traduziu a matéria e ele me colocou em contato com a agência de notícias. E como não tinha e-mail, era carta mesmo, depois de 6 meses a agência de notícias me mandou o contato dos produtores daquele evento. E aí eles acharam tão ilegal terem chegado tão longe no Brasil que eles me colocaram na troca de correspondência deles, das newsletters deles. Que era newsletter de fato, né? Era newsletter de fato, era fanzine. Fanzine, né? Não sei, hoje em dia o pessoal tem esse... A parte letter era real, né? A parte letter era real, era um fanzine, que você recebia os fanzine, as xerocadas, né? E lá você podia estudar, você podia ler, você podia ver que existia um negócio muito maior. Na final da década de 90 eu conheci um casal que veio ao Brasil e me ofereceram uma iniciação, me ofereceram uma direção nesse rumo, e eu segui isso, mas era algo que era blindado, eu guardava pra mim. Era uma coisa que eu não contava nem pra namorada, não contava pra amigo, era um negócio, tinha lá meu canto, fazia minhas coisas, trocava minha experiência por cartas, quando apareceu um e-mail, trocava um e-mail, alguma coisa pra confirmar, tirar uma confirmação. Mas era um negócio bem fechado. Eu tenho uma pergunta, aproveitando esse gancho do eu não sou louco, tem gente que pensa como eu. Tem. Obviamente que eu vou puxar o lado da sardinha. Arquétipos. Pois é, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. A gente conhece um monte de tradições de bruxaria que, veio da minha tataravó, passou pra minha avó, pra minha mãe, pra mim. Tem outras que eu me descubro, eu encontro os meus pares. Como é que funcionou isso pra você, eu quero saber, no vampirismo, e como isso funciona pras pessoas hoje? Como esse chamado, ele vem... Como é que é isso? Bate um morcego na tua janela, assim. Que horror, tadinho do morcego. Tem a coruja do Harry Potter. É verdade, não. E é já bom. Porque são... Viking é pombo, né? Que bate na sua janela. Ai, que horror. Viking é um corvo que chega. Eu queria saber, se puder, obviamente, claro, pessoalmente, do chamado pra vocês dois. E como é, por exemplo, as pessoas que chegam até vocês? Como é que isso acontece? Ok, eu tenho uma história muito engraçada. Meu pai é editor, foi jornalista, né? Durante 50 anos, foi editor do Internacional. E ele escreve uma saga de ficção, deve ter uns 40 anos já que ele escreve essa saga, e ela é bem interessante. Ele sempre teve tiradas ótimas, né? A mais épica delas era Das Trevas Viemos, As Trevas Retornaremos. E isso sempre foi uma coisa interessante pra mim, sempre escuridão pra mim, nunca foi uma coisa exatamente depreciativa, negativa, e eu sempre tive uma afinidade muito grande com ela. Primeiro, talvez, pela convivência com florestas, com a Serra da Mantiqueira, de Campos do Jordão, andar a cavalo, sentar ao redor de uma fogueira, contar histórias, era uma coisa que esteve muito frequente na minha vida, e andar de noite por aqueles lugares, desde criança, alto de uma montanha, você vê coisas, você ouve coisas, tem experiências que as pessoas, talvez, quando ficam longe da luz elétrica em uma floresta, ficam sufocadas e entram em pânico. Pra mim, eu brinco, estou abraçando Lilith. Pra mim é um reencontro apenas, eu me sinto muito bem nesses lugares. Tanto que o meu solo sagrado fica na alta de uma montanha em Campos do Jordão. Mas por que eu contei isso? Um dia, em 2003, eu passei por uma experiência de quase morte, uma coisa bem desagradável, mas eu sobrevivi e foi o momento que eu parei. Se foda, de agora em diante eu não vou esconder mais nada, eu quero achar pessoas. Eu quero encontrar gente, eu quero encontrar pessoas que vivam algo parecido, que compartilhem um pouco disso tudo. Se eu ficar aqui só trocando cartas, trocando e-mails, participando de fóruns no exterior, eu vou ser exatamente a antítese do que eu acho que eu deveria ser, do que eu deveria viver. Então eu decidi abrir para o mundo. Como agora a banda larga já era uma coisa mais fácil, internet já tava, era mais fácil, era mais simples ter um site, era mais fácil, era simples ter um blog, esse tipo de coisa, eu comecei a postar minhas ideias, traduzir artigos de livros que eu importava dos Estados Unidos, porque eles inexistiam aqui no Brasil. Pra vocês terem ideia, o primeiro livro sério sobre vampiros que a gente tem é com o Marcos Torrigo, chamado Vampiros Rituais de Sangue. Foi o primeiro livro sério que a gente teve de vampiro, porque é Manual Prático do Vampirismo, que o Paulo Coelho levou à fama, mas foi o Toninho Buda que escreveu e depois um outro cara. Gente, aquilo pode ser legal pra quem lia a revista Planeta e acreditava em tudo que via lá. Eu gosto do Pellegrini, eu gostava da revista Planeta, mas já que estou na minha área de ação, minha área de conhecimento, tipo, gente, vamos ter um pouco de filtro, né? Não é desse jeito. Mas Vampiros Rituais de Sangue foi o primeiro livro sério. Embora na primeira versão dele era quase um manual telêmico. Aí teve, assim, e na época eu e o autor a gente nem se conhecia, a gente se conheceu anos depois, né? Aí, assim, a vida andou, né? Porque ele entrevistou um Zé Ruela, que foi até num programa de televisão cortar o peito pra dizer que fazia uma missa de sangue e pegou mal pra caramba naquela época. A gente teve que colher os resultados. 2003 é um ano complicadíssimo, porque, assim, primeiro, eu cheguei e falei o que era a comunidade vampírica, que tinha vertente, fashionismo, espiritualidade, traduzia textos, meu, virou uma referência. Os blogs, os sites que eu colaborava, o meu site, o The Mausoleum, na época, explodiu. Era acessos assim que o site ficava fora do ar, porque a gente estourava o plano rapidinho. Tinha que contratar sempre um plano mais pesado. E isso atraiu a mídia. Quando eu vi, eu já estava em rede nacional de televisão, no Jornal da Noite, com o Roberto Cabrini. Por causa, o quê? Temos um vampiro no Brasil. E vieram, a mídia veio em peso. Apareceram pessoas de toda parte. E aí aquela coisa, apareceu muita gente doida, mas apareceu muita gente legal. Eu, particularmente, quando eu falei o que eu era, comecei a escrever, eu tinha esperança que aparecesse uma meia dúzia de pessoas interessantes, inteligentes, que pudesse tomar um vinho, conversar, de repente até, quem sabe, ensaiar alguma coisa de espiritualidade. E a resposta foi muito grande, foi muito forte, então a gente viu um pouco de tudo. Teve pessoas que eu quero me educar mais, eu quero aprender mais sobre isso, quero aprender com você sobre isso. Teve pessoas que chegaram jactando que eram coisas que nunca foram. Teve muita doideira, muita gente que misturava coisas, mas aos poucos a gente foi fazendo uma peneira e fomos encontrando pessoas que haviam uma afinidade. Imagino que essa sua peneira deve ser bem pesada aí, porque quantidade de maluco que deve aparecer deve ser enorme, né? Todo rolê aparece muito maluco, nesse deve aparecer bastante. Eu lembro do André Vianco. Já foi pior. O André Vianco fazendo toda entrevista, ele fala: não transforma ninguém em vampiro, não, eu não sou um vampiro. o cara não consegue se livrar disso. André Vianco, os vampiros Vianco são de Osasco. Vianco é de um dos melhores contistas brasileiros da atualidade. Sim, adoro Vianco. Vianco é massa demais. Gosto muito dos livros dele. Vou colocar o Lorde A aqui no spotlight mais ainda, porque eu sei de uma história. Eita. Por causa desse... Todo mundo ficou conhecendo você sofreu um exorcismo na rua? Ah. Isso, eu não sofri um exorcismo. Não, porque não, o cara não conseguiu. Foi uma tentativa. Então, foi dramático, né, Lívia? Foi um dia eu tinha um evento chamado Teatro dos Vampiros, entre 2004 a 2008, depois esse evento se acabou, né? E veio coisas muito melhores. E naquela época, a gente tinha uma igreja, eu não vou dar nomes, uma igreja neopentecostal bastante radical nos métodos, e com aquelas pessoas que adoram usar a fé em benefício próprio, né? Igreja cósmica. E revanchismos pessoais. E um dia eu tava voltando pra casa, né? Porque eu tinha um cabelo vermelho com uma mecha loira. Muita gente lembra desse meu visual, que durou bastante tempo. E eu tava chegando na minha casa e, bom, tinha um monte de gente na porta da minha casa. Eu, assim, achei que... É pizza? Não era pizza. Não era pizza, Andrei. Eu achei que era, assim, eu achei que era por causa do meu vizinho, que inclusive era uma personalidade destacada dessa denominação, muito amigo dos líderes do negócio, que tinha o hábito de fazer cerimônias de exorcismo toda noite para a família daquela casa. Entendi. Mas ainda não tinha havido nenhum atrito até aquele dia. E aí, quando eu cheguei, umas 15, 16 pessoas me cercaram. Com tochas e ancinhos? Não. Tudo com camisetas da igreja e começaram a gritar ferozmente. Um deles, o mais exaltado, que era o pastor do grupo de jovens, fazendo discurso, erguendo o dedo, brandindo que Lúcifer e Satanás não tinham mais poder, ele estava lá, um outro gritando uns negócios, devia ser contra Exus e alguma coisa assim. Cherebe, Cantorábia, Síbia... Foi... Zenébia. Chubirigurá. Sim, foi um negócio... Pra mim, assim, naquela época foi uma coisa, assim, bastante assustadora, né? 15 pessoas... Não, pera, não. Tá, vamos ao básico. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Vocês vieram aqui me dizer que eu estou protegido, que vocês estão vibrando boas energias por mim, vocês... Estou sob a proteção do Deus de vocês, estou sob a proteção de vocês. Gratidão, galera. Muito obrigado. Eles ficaram ainda mais ferrenhos, mais pesados e começaram a fechar o cerco. Eu parei, tentei ainda sorrir um pouco. Ah, não, tá. Apontava pra um, apontava pra outro. Não, obrigado, cara. Nossa, é isso aí. Essa isso força, é uma pegadinha, esse empenho. Muito bom, estamos juntos, é isso aí. Fecharam um pouco mais o círculo. Bom, eu acho que a casa caiu, né? Então o que eu faço? Bom, qual que é o maior que tá fazendo mais barulho? Eu vou pra cima dele. E fui pra cima do cara, não cheguei dando porrada, mas cheguei dando uma intimada e... Olha, é o seguinte, então você faz a... Essa porra que você tá fazendo aí? Você faz a porra do teu sinal da cruz, se eu sumir numa nuvem de enxofre, tá tudo bem. Se eu continuar aqui, você vai ser o primeiro a descobrir se teu Deus existe. Porra! O cara recuou, quebrou a roda, quebrou o círculo... Os caras começaram a perder o rumo, começaram a ir cada um pra um lado, apontar, dizendo, não, você não tem poder, você não tem, não, o sangue de Jesus tem poder. E é saboroso. Fala, Grola, fala o palavrão. Essa merda? Só pra ofender esses farrombados, filha da puta. Calma, Grola. Cara, calma, eu sempre quis vir no Magicando pra ver o Grola falando palavrão. Eu parar. Porra, Grola, caralho. Fala os palavrão. Fala mesmo, eu sempre mano. Quis ver isso. Tem que acabar o cristão. Tem que acabar calma. Essa porra. Enfim, Lívia, os caras daí debandou os negócios, os caras ainda saíram ameaçando e tudo mais. Sim. Aí pra me retribuírem na semana, umas semanas depois, né, eu sou DJ hoje já há 21 anos. Mas discoteca, eventos underground, eventos alternativos, às vezes em festas maiores. E geralmente de sexta-feira era uma época que eu saía sempre pra discotecar e tudo mais. E umas semanas depois chegou minha mãe pra mim, né? Porque eu tava morando, tinha voltado a morar com os meus pais depois de um longo tempo sozinho. E minha mãe falou: ai, não, tá horrível, ainda bem que eu vou viajar. Porque toda sexta-feira vem o bispo fulano aí e eles fazem um show de horrores, batem nas paredes, gritam e não sei o quê. Não sei o que esse povo louco tá fazendo mais. Isso não é religião, isso é não sei o quê. Nossa, que foda. E meus pais viajaram e aquela teve umas semanas que eu tava sem trabalho e tinha que ficar em casa. E uma sexta-feira eu tava lá, de repente começou a encher a minha rua de carro e, meu, parecia festa lá na casa, os caras vindo pra fazer um exorcismo. E, meu, tá, tudo bem, 8 horas da noite, até as 10 os caras dispersam os demônios, né? Bom, era 11, era quase meia-noite, a festa ia longe, pior que baile funk. Pior que pancadão. Pancadão de Zona Sul, que é aquele negócio que fecha alguns quarteirões e fica aqueles caras com aquelas motinhas com escapamento estourado, insuportável. E os caras fazendo show, e eu, meu, tipo assim, a primeira noite tá, deixa, é o culto dos caras, vai, tipo, você já passou, tá, deixa, vai, deixa pra lá, você não precisa se meter com esses caras. Na sexta-feira seguinte, Ele tava sozinho lá e os caras começaram a repetir o espetáculo. Eu fiquei de saco cheio, peguei as... desci meu som do quarto com umas caixas enormes, peguei meus CDs do Emperor, do Marduk, do Immortal e do Dimmu Borgir pra ficar pop. Pra dar aquele, aquele tempero. Todo mundo, né? É, exatamente. Botei o Dimmu Borgir. Dimmu as... Borgir, até minha avó escuta. Que modesta. E bom, e aí esperei os caras começarem o show de horrores. Deu 10 horas da noite, os caras ficando ainda mais pesado. Bom, 10 horas da noite é um bom horário pra esses caras pararem. Ó, não sei quem é você, demônio, mas 20 pessoas contra um demônio só é sacanagem. Emperor, no máximo. No quintal, no, na garagem da minha, da casa dos meus pais. Acho que o demônio virou pro Lorde. Acabou, assim. Acabou o ritual, acabou tudo. O cara em pessoa chegou no meu portão. O que você pensa que você está fazendo? Começou a me xingar. Poxa, o cara zoa tudo isso várias noites seguidas e só porque você botou a música. O problema é você. O problema sou eu. O problema é sempre o outro lá. Música de qualidade. Mas era música de qualidade. Tem que acabar o cristão. Não, e aí o cara gritando, baixou um pouco o som pro cara. Eu não dou a mínima. Eu tô torcendo pro seu adversário. Som no máximo. 5 minutos, o pessoal indo embora, me xingando. Acabou. Demônio round 1. Cara, é como você falou na live, é tipo assim, né? Não ser uma ovelha, né? Não seja o cuzão, não seja o NPC da sua vida. Pô, o cara tá lá zoando tua vida e você vai lá e coloca o Impero pra tocar e zoa o barraco. Wins. Não, então, isso é legal. Ele tentou repetir a dose na semana seguinte. É claro que eu fui um pouco pior. Você tocou o quê? Aí você invocou Satanás mesmo pra dar um troco. Burzum. Eu não tinha CD do Burzum, mas eu fiquei no Impero Immortal que eu tinha na época. E assim, foi suficiente. Colocou debandou. Evidências aí. Puta, não, a gente legal, tem que ter gente. Elegância, a gente tem que ter um nível de sofisticação. E aí, assim, acabou com esse bispo muito importante me condenando e me dizendo que eu ia ver a hora e não sei o quê. Deus ia me punir por aquilo. Eu não sei, mas naquela semana, foi uma época que eu era freelancer, publicitário, né? Tipo, foi uma época que a verba tava meio curta, interessante. Nos 10 dias que se seguiram esses eventos, apareceram clientes, apareceram coisas na minha conta bancária. Maldição reversa, se chama isso aí. O pessoal que descobriu. Eu acho que foi o demônio, agradecendo, quem sabe. O pessoal que descobriu o que foi que o Lorde já colocou pra tocar. Colocou o disco da Xuxa ao contrário. Mas olha só, a gente tá contando essas histórias que são bem bacanas e bastante curiosas. Imagino que essa não tenha sido contada ainda em algum podcast, inclusive inédita. Porém, isso tudo exemplifica como, sem fazer ritual, sem fazer nada disso, você está exercendo a espiritualidade vampírica, que é não seja um bundão, né? E você está botando o espírito feral para fora. É tipo, sim. Não seja um bundão, é tipo... A cosmovisão vampírica dos mano. Pelo amor de Deus, ele não fala isso. Não, isso aqui sou eu falando, gente. Desculpa. Essa é a versão de Osasco. Grande Osasco. É que você tem essa coisa de... vou utilizar a minha fé, porque quando eu utilizo a minha fé, eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive encher o saco da vizinhança inteira. Só que não, cara. Só que não. Existem limites, entendeu? Então, assim, você quer berrar? Você quer gritar? Eu também posso. E às vezes eu vou fazer mais barulho que você. Você vai aguentar? Então, se você não aguenta, eu não quero ouvir só sua gritaria, sua oração louca, sua língua dos anjos. Atenção, boa. Rola pedindo pra você falar baixo. Isso é principalmente então, a gente, cara, vive numa cidade, né? Tem regras, tem leis. Achei mais legal no livro é você dizer assim: tem um momento que é tipo assim, de você se impor, de você se posicionar perante a vida. Uhum. A postura. A postura. Você ter postura perante a vida, perante os outros, que é exatamente o contrário de que eu, que fui criada em uma família católica, em colégio católico, de você ser humilde, de você ser ovelha, de... Cara, eu queria que isso ensinassem para as crianças, de se posiciona, meu amigo. Amigo, ensina. Tem umas escolas que ensinam. É que essas escolas são tidas como escola de gente doida. Estudei uma parte da minha vida nelas, talvez seja por isso que eu sou assim. Mas enfim, tem ensino sim, que você precisa respeitar o teu, e inclusive precisa respeitar o teu perfil. E os professores, todo mundo que lida com você, isso, precisa respeitar o seu perfil. Tô falando de Waldorf, Colégio Waldorf. Uhum. Eu quero acrescentar uma parada no que a Ju tá falando, que acho que uma das sacadas é que assim, não é tipo, ah, não, você é humilde, você é pistola. Não, seja humilde se foi a sua escolha. Não porque foi imposto pra não, você. Não, mas, galera, assim, é que assim, as pessoas confundem ser humilde com ser trouxa. Mas não é você ser, não. Não, você ser humilde não quer dizer que você seja trouxa. Sim, entendeu? Sim, claro. Você claro, não sim, vai deixar de ser humilde se você precisar dar um tapa na fuça de alguém. Mas sabe o que é, cara? É que a parada é sempre uma medida de força mesmo. A questão é só pra você colocar teus limites, porque às vezes você nem conhece aonde que tá os teus limites, saca? Você não, você só é empurrado, você só é jogado, e você não fica com protagonismo mesmo. Então, tipo, se uma coisa te incomodou, pensa, por que me incomodou? O que que eu posso fazer para lidar com esse incômodo? É uma pergunta que a galera não faz, que normalmente, o pensamento de rebanho é sempre assim, ah, te incomodou é porque você tá errado. Ah, te incomodou é porque você tá em pecado. Ah, te incomodou por causa disso e daquilo. E é uma ordem que ela vem sempre externa, nunca vem de você. Mas não, mas em alguns casos, eu concordo que realmente, às vezes uma pessoa tá errada. Às vezes não é seu lugar ali. Às vezes você fala, porra, cara, é mesmo, não concordo. Foda-se vocês, levanta e sai fora. Não deixa de ser uma decisão que você tomou. Exato, total. E tem um ponto sempre interessante, né? Tipo, defenda, marque seu território, mas principalmente saiba os seus limites também. Uhum. Mantenha suas disputas na esfera verbal. E quando você percebe que as coisas podem ir um pouco além da esfera verbal, mantenha-se numa distância fora do alcance do adversário. Sabe. Cara, e eu acho que também saiba as brigas que você compra, né? Sim. Tem briga que não vale a pena. Uhum. Acima de tudo. Vou fazer uma pergunta aqui para a mesa, para a pessoa que está mais quietinha na mesa. Como você, querida rainha, Chegou no rolê. Tá aqui. Então, a Ju perguntou, né, como é que isso tudo aconteceu pra mim. Assim, desde pequenininho eu sempre gostei de vampiro, né? O vampiro do cinema, sempre, né, admirei aquela coisa, aquele poder do vampiro de sedução, de... Enfim, eu lembro que uma vez na época do... ginásio, eu acho, eu tinha faltado uma escola, uma aula que a professora deu trabalhos em conjunto com a galera. E eu sempre fui a estranha da escola, sabe? Assim, a gotiquinha, né? Tipo, ao ponto de passar assim, pelos coleguinhas da escola e o pessoal fazer sinal da cruz, enfim, né? Eu venho de uma família católica, né? Minha mãe é católica fervorosa, fui batizada no catolicismo, mas eu não segui por opção. Enfim, e nessa vez que eu perdi a aula, que a professora formou os grupos de trabalho, no dia seguinte o pessoal comentou comigo, né? Ai, você perdeu a professora ontem, fechou os grupos para fazer um trabalho sobre tal coisa e tal. Eu falei, putz, eu não posso ficar sem nota, né? Eu devia ter uns 8 anos na época. E aí eu cheguei na professora e falei, professora, como é que a gente pode fazer, né? Para eu poder estar adquirindo a nota e tal. Ela, ó, você vai ter que fazer sozinha. E eu lembro que era professora de história, alguma coisa assim. Aí eu peguei e falei, tá, professora, então vou fazer o seguinte. Eu posso falar sobre o Conde Drácula? E eu assim, né, os olhinhos já brilhou. Aí ela, pode sim, vamos fazer. Aí eu já combinei com a professora de criar todo um climão na sala e tal. E eu estudava à tarde, né, nem pra ser à noite. Mas enfim, a professora fechou as janelas, as persianas da sala e tal. Eu arrumei uma música instrumental bem da hora. E eu fui pro banheiro pra poder me caracterizar uma vampira transformada. Então veja lá, eu tinha 8 anos, eu nem sonhava que tinha todo esse universo vampiresco que hoje eu me encontro. E aí eu estudei, pesquisei sobre, né, o Conde Drácula e tal. E aí eu fiz uma historinha como se o cara lá apareceu pra mim numa noite e me transformou. E eu tinha feito as marquinhas de mordida no meu pescoço. E enfim, só que eu ganhei nota 10 nessa apresentação. Eu me identifico tanto com o tema que eu saí nessa vantagem. Enfim, aí na minha adolescência eu comecei a ler, eu sempre gostei de coisas místicas, né? Então assim, a minha família, meus ancestrais, a mãe da mãe do meu pai, então já vem já de uma linhagem meio bruxística, digamos assim, né? Então o pessoal é portugueses, né? Então sabe como é que é, né? Então eles são muito do Paranauê. E eu acho que eu herdei esse DNA espiritual dos meus ancestrais. Enfim, sempre gostei do oculto, de magia. E quando eu era adolescente, eu comprava os livros de Wicca, enfim, tinha meu altar, fazia minhas coisinhas, mas assim, eu não tinha um coven, né? Eu sempre fui solitária, enfim. E fui levando a minha vida assim, né? Enfim, a gótica. E aí, quando eu conheci o Lorde em 2010... Janeiro. Em janeiro de 2010, né? Eu já tinha... Bom, não vou falar a idade. Abafo caso. Eu conheci ele na balada. Não, mas vampiro, você pode falar que tem uns 400... Ah, tinha 486 anos. Abafo caso. E aí eu conheci ele na balada e foi quando ele me contou. Porque ele tava todo no visual, tava com presas e tal. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, que cara estranho. Eu achei que ia vir, porra, que gatão. Não, veio o cara estranho. Mas é um cara estranho, mas quer dizer que a primeira ela achou que era uma mina. Isso, na pista, pensa, né? Tudo escuro, eu achava que ele era uma mulher. Os vitorianos dá nisso. Ele era muito andrógino. Que barba maravilhosa essa mina. Apaixonante. Não tinha barba na época. Ele não usava barba. E ele tinha o cabelo ruivo, ele tava com o cabelo preso meio que arqueiro e tinha uma mecha loira, assim. Só que como ele era muito andrógino e as unhas pintadas também, eu confundi, sei lá, pista escura, gente, strobo, fumaça. Quem nunca? Balada. Quem nunca? É balada, né? Cabeça. Eu nem tinha bebido, gente. Eu não costumo beber. Enfim. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, aquilo ali é homem ou mulher? Meu Deus, mas que estranho, que chamou atenção, que me aguçou, assim, a minha curiosidade. Enfim, fui pro bar pra poder pegar uma bebida, tava ele lá conversando com a minha amiga, e aí foi quando eu olhei, eu, é homem, opa, é gatinho, então vamos chegar junto, né, vamos lá. Enfim, aí a gente ficou conversando e tal, e me chamou a atenção, ele tá com as presas, né, aí eu olhei assim, eu falei, você é um vampiro? Aí ele, eu sou um vampiro. Aí eu, como assim vampiro? Tipo, não tô entendendo. Seus dentes mesmo, é... Aí ele fez pra você igual aquele barulhinho do... Que fazer nós somos? Os dentinhos. Não foi isso. Não. Enfim, aí ele começou a me contar sobre, né, o Círculo de Strigoia, cosmovisão vampírica e tudo mais. Todo esse universo. E foi quando ele me convidou pra entrar pro Círculo de Strigoia. E aí eu... Uau! Que cantada, hein, Lorde? Foi muito bem. Se você perguntasse se você é um lobisomem, ele ia falar que era também. Gente, assim, ele me glamourizou. Enfim, aí foi quando eu fui no primeiro encontro do círculo, tinha os demais membros lá, né? Era um ponto aberto, né? Pra quem queria conhecer mais, se envolver mais, saber do que se tratava. Teve, né, todo lá uma ritualística e tudo mais. E ele foi me explicando, né, através do na época era Messenger, né? Messenger. Era Orkut, enfim. E aí a gente ficava trocando muitas ideias sobre o tema e foi onde eu me identifiquei. Eu falei, não, mas peraí. Tá, eu já tinha uma base da magia na Wicca. Então, eu, pô, isso aqui então encaixa naquilo, então tem algo a ver, assim, então dá pra casar o que eu já tinha de conhecimento pra absorver mais esses conhecimentos de agora, eu tô feita, é aqui que eu me encontrei, essa aqui é a minha família, sabe, assim, então teve aquele despertar, né, aquela coisa que vem de dentro pra fora, né, e foi onde eu me encontrei, me identifiquei e tô feliz até hoje. Ninguém respondeu a pergunta que a Ju fez, então vou retomar. Na ideia de você se acha vampiro, não é que nem em algumas linhagens de bruxaria que, eu preciso ter uma ascendência da minha bisavó, que pereréu. E mais do que isso também, complementando, conta também, você é rainha, não é à toa, né? A gente não tá brincando. Não, assim, eu acho que conta, é válido sim você ter os seus DNAs espirituais, sim, porque isso trabalha muito com a sua intuição, com a sua, né, a coisa raiz da coisa, predisposição, sabe? Sim, mesmo, a predisposição, né? Então eu acho que isso conta sim, é muito importante, tanto se você for uma bruxa ou como se você for uma vampira. O que diferencia é muito essa coisa de feral mesmo, de uma coisa mais... brutal, né? Então, não sei. Fazemos magia, somos a magia. Exato. Nossa grande matriarca, God Sosumeri, fala muito, ela frisa muito essa ideia. Não fazemos, podemos eventualmente fazer feitiços, porém, nós somos aquela força que precisamos ser. Se ainda não somos, espreitamos, caçamos, vamos atrás, tomamos o sangue dos deuses, ou dos archés, dos arquétipos, ou talvez só vamos clareando aquilo que estamos espreitando, caçando, até o momento que a gente emana, que a gente exala essa força. Porém, primeiro a gente lida com o medo, a gente lida com o vazio, né? Tem aquela história da sede do vampiro, né? Que as pessoas... A sede, sede de espírito, fome de alma, que algumas pessoas falam. Isso é uma alegoria para a gente falar de angústia, isso é uma alegoria para a gente falar do lidar com o vazio, ganharmos intimidade com a nossa própria insuficiência. A gente olha para a escuridão. Olhar para a escuridão é como olhar para o horizonte. Você não sabe o que tem lá, você só sabe que tem alguma coisa, você tem que chegar. Talvez seja a parede do seu quarto, talvez seja um caminho que continue. Mas você tem que lidar. Para isso você vai lidar com as suas insuficiências, você vai lidar com o vazio no seio da vida. E a percepção que você é insuficiente em várias coisas. E quando você acha uma insuficiência em você, você tenta se esconder nela. Você tenta, ou então se esconder dela e dizer que isso está nos outros. E a gente não. A gente tenta encontrar uma beleza nessa estranheza. A gente tenta buscar, aí a gente cita o Humberto Eco magistralmente, com a ideia do sublime. Somos insuficientes. Há pessoas que são mais que a gente, há pessoas que são melhores que a gente. E quando a gente percebe essas pessoas, a gente acha que essas pessoas estão esvaziando a gente, roubando a nossa vitalidade, nossa presença de espírito. Quando que, na verdade, é o contrário. É a insuficiência da gente que deixa a gente ir se esvaindo, se diluindo. Então é por isso que tem muita confusão sobre aquela história de, tem um vampiro, uma pessoa que está lá, que sabe trabalhar a cosmovisão vampírica, trabalha o vampirismo, às vezes tem só uma postura e é um fashionista. Aquela pessoa está roubando minha energia. Não. Aquela pessoa está se destacando, ela está trazendo para fora a verdade dela, aquilo que é íntimo para ela. A essência aquilo dela. Que é claro para ela, aquilo que quando chega engolfa o ambiente inteiro. Ou seja, se a sua estrela não brilha, não apaga a minha. Exatamente. Mais ou menos por aí. Mas aí que vem o ponto, a gente lida com essa peregrinação. A gente lida com esse afeto do medo, a gente lida com os afetos tristes como um padrão de qualidade, né? Uma forma de a gente achar aquilo que talvez a gente possa ter de melhor. Aquilo é matéria-prima. Aquilo não é o que a gente tem que fugir, a gente tem que banir, a gente tem que destruir. Não, aquilo tá ali, aquilo atrai coisas pra gente, aquilo faz a gente agir de uma determinada maneira. É um incubus, é um sucubus, é um demônio clifótico, é o que seja. Não, pera, exatamente o poder que você precisa, o sangue que você precisa, a força que você precisa, tá exatamente ali, naquele lugar que você quer continuar deixando ser uma parte da sua paisagem mental, da paisagem da sua alma, que você não quer olhar para aquilo. E é exatamente ali que a gente vai, enquanto cosmovisão vampírica, enquanto vampiros, vampiras, enquanto estrigóis. É ali. É ali que tá a magia, ali que tá a força. E eu acho bacana porque, porra, essa última fala fantástica me lembra dos... Que eu não vou colocar efeito sonoro de palma, então obrigado. Me lembra de vários ouvintes que falaram assim, não sei o quê, que é o conceito xamânico e tal. Cara, isso é xamânico pra caralho. Pra caralho, é exatamente essa parada. Tipo, é a questão da exploração, de você estar pronto pra se explorar, de você não ocultar tudo em você, é sagrado ao mesmo tempo, tá ligado? A gente se nega muita coisa, é por isso que a gente tá capado. Né? Isso não sou eu que tô inventando, não. Você pega, sei lá, Freud, mal-estar da civilização. O ser humano abriu mão da sua agressão, né? Terceirizaram isso pro Estado e você tá aí sentindo mal porque você perdeu uma parte de você que sempre foi importante. É uma forma de você conectar isso. O bom é que a gente já tem uma complexidade mental ou uma capacidade de exploração espiritual que isso não precisa ser expresso só fisicamente. Você consegue expressar isso de formas mais sublimes do que a violência. Sim. Né? A violência é legal também. Claro, eu não sou contra. Em alguns momentos. Em vários, inclusive. Mas é necessário. Mas é uma coisa que, tipo assim, você... É aquela coisa, um futebol é uma guerra. Um jogo de futebol é uma guerra. Então você quase, tem... Quase todo esporte coletivo é uma simulação de guerra. Né? Exato. E você tem como... É uma guerra com regras. É uma guerra... Não vou falar sublimada, mas ela tá sendo lutada em outro campo. Simbólico. E funciona quando você se tira como a parte do problema, quando você esquece você, quando você esquece o ego e se junta naquele grupo, naquele negócio, e de repente é você quem faz o ponto, você que permite o cara cruze o campo e marque aquele ponto. Exato. Ou seja, do xamanismo, muito essa coisa da comunidade, né? Que apesar de ser fechada, é de vocês, né? que é um todo, não é, tipo, que muitas vezes, assim, eu ia até depois fazer uma pergunta, mas eu vou estender essa pergunta pra depois só, que é sobre essa questão dessa visão de, ah, caminho da mão esquerda, caminho da mão direita e tal, vocês citaram o Templo de Sete, por exemplo, né, queria depois estender essa pergunta, mas tem muito essa coisa da visão de comunidade, tipo assim, é o meu clã vampírico, eu acho que clã não é a palavra certa, né, mas cada grupo vai ter o seu nome, vai ter a sua, e vocês se ajudam, né, vocês estão ali pra vocês e tal, isso é legal. Absolutamente, eu acho que o grande cerne, essa também é pauta quente, inédita aqui pro Magicando, né? Exclusiva, gente, é Magicando agora. O grande cerne da coisa é você, o eu é a grande parte do problema, é o sinônimo da grande parte do problema. Nossas práticas, nossa busca pelo entronamento do dragão, que a gente fala no Deus é um Dragão, pela busca, pela visão adamantina, por essa claridade de visão, ele envolve você aprender a desvincular o seu eu. Desvincular essa ponta do iceberg, isso que o pessoal chama de ego. Envolve você aprender a desligar isso, porque é quando você esquece de você, e você esquece de você quando você está ali pelo coletivo, quando você está fazendo aquilo que é transparente, que é verdadeiro, que você verdadeiramente sorve o sangue, que você absorve a energia vital da atmosfera, que você recebe o sangue dos deuses ou do dragão. Esse é o momento que isso acontece. Não existe um único ser vivo que pode doar ou transmitir a energia que um estrigói, que um vampiro precisa. É uma força muito maior que é necessária e é por esse caminho que a gente acessa essa força. Algumas pessoas podem experimentar isso dançando em uma pista, uma longa discotecagem com 128 batidas com músicas de 128 batidas por minuto e de um gênero e de gêneros que transitem, que estejam próximos da musicalidade. A pessoa entra, aquilo bate na mesma coisa do coração dela, pode ficar dançando 3 horas seguidas e não se dá conta, só para quando o joelho começa a fraquejar e o tornozelo doer. Eu vejo isso acontecendo, isso é biológico. Você pode experimentar isso no show de uma banda que você gosta, você pode experimentar isso num ritual lá na Vila dos Ingleses, em Paranapiacaba. Numa roda de tambores. Uma roda de tambores. Numa dança circular. Sim. A gente trabalha, a gente segue por esse caminho. É por aí que a gente lida com esse tal de sangue, né? Com S maiúsculo, entre aspas. É esse o sangue. É o elixir rubeus, é a tintura, é o azote, que algumas pessoas que gostam da construção da alquimia poderiam usar para isso. É por aí, a gente tá mais, a cosmovisão vampírica segue mais para essa pegada. Entendi. Chandra, explica um pouquinho sobre essa dinastia que vocês fazem parte. Sahasra. É isso aí, que eu não consigo pronunciar nem... Fala, vai, fala. Essa. Não, respira. Vamos te... Inspira. São 3 sílabas. Cara. Eu não sou igual o Harry Potter que fala língua de cobra, né? Parece língua de cobra, né? Sahasra. Tipo, ah, tá. Sahas. E tem o cara do ha. Tá, Sahasra. Só tem um detalhe. Não se escreve como você está falando. Então, aí confunde. Aí que dá Aqui no Brasil, dá confusão. No Brasil, tá confusão. Não, tem várias pronúncias nos Estados Unidos, né? A gente usa a pronúncia Sahasra. Mas tem pessoas, dependendo de onde você está nos Estados Unidos, que é Sahasra. Ou Shahasra. Shahasra. Eles falam Shahasra. Fica só com uma, A charrada não enfim, fica legal. Enfim, essa dinastia foi fundada pela Goddess Rosemary, né? Que o Lorde já explicou, né? Lá. Não, ele não explicou, ele citou, mencionou só. Quem é essa menina? É a nossa matriarca, como a que matriarca? Menina. Eu não conheço. A nossa matriarca. Eu falaria, ó, não vou falar quem é essa senhora, que é essa menina. Com todo respeito à Goddess Rosemary, ela fundou a parada em 76. Ela não é uma menina. Tá bom. Mas ela é uma deusa. No coração, existe uma menina no coração dela. Ela não é uma millennial. Eu me inspiro nela. Certo. Né? Porque ela foi uma mulher que mandou na porra toda. Muito bom. Né? E. Ela fundou em 70? Em 70, na década de 70. Peitou a década de 70 nos Estados Unidos. Peitou essa época. Sim, caralho. Entendeu? Pouca coisa não. Peitou, foi bailarina exótica, foi modelo. Peraí, além de ter peitado, ela ainda foi mulher quando disse na década de 70. Trabalhou em, participou de obras do Andy Warhol. Polydancer. Ela viveu toda a efervescência cultural do Soho. tem até boatos, vamos tratar como rumores, mas até rumores que a performance da Satânico Pandemônio, interpretada pela Salma Hayek, Um Drink no Inferno, foi originalmente, o Tarantino assistiu uma performance dela com a serpente e dizem que foi inspirada nela, aquela história. Mas isso é um rumor. Mas agora é um rumor do Sorro em Nova York. Eu imagino ela assim, acabou. Ela peitou tudo isso nessa década de 70. Então, assim, ela teve uma força e uma presença de espírito grandiosa para poder manter tudo isso até hoje. E pensa só. No mundo inteiro, Estados Unidos, em vários estados. Não, e assim, Canadá, atravessou Europa, continentes. Aqui. O negócio chegou aqui, no Brasil. Cara, se alguém não foi NPC na vida, foi essa mulher. Olha aí, ó. Então, assim, eu me inspiro muito nela. E agradeço muito a ela de ter criado tudo isso e permitir que isso chegasse aqui, através do Lorde. E era uma época que, assim, bem ou mal, não tinha uma cultura tão exposta do vampiro. Porque você criar algo na década de 90, com Anne Rice, um monte de coisa... É uma coisa. É fácil, entre aspas, né? Mas, tipo assim, você tá em contato com aquilo, você sabe o que é, você se baseia, você se inspira. Fazer na década de 70 é um pouco complicado, né? Não, e ainda mais lá nos States, né? Que é tudo muito assim, né? É, muito conservador. Muito rigoroso, conservador. Ela é lá, né, de Minnesota. Então é agora ela tá em Minnesota, mas ela começa no estado de Washington. Sim. Né? Washington, só deixando claro, não é onde fica a capital dos Estados Unidos. Não, é o estado. É do outro lado do costa país. Costa oeste, né? Isso. West Coast. Pois é de lá. Então, pensa, ela enfrentou isso. Ela desafiou esse arquétipo. Ela foi atrás disso. Ela trouxe, né? Ela trouxe essa carga para o mundo e houveram outras pessoas que tentaram fazer, fizeram algumas coisas naquele tempo. Mas quem permaneceu, quem ficou de pé, quem atravessou todos esses quase 50 anos foi ela, foi a dinastia dela. Foi essa dinastia ela teve. Essa dinastia teve outros nomes no transcorrer desse tempo. Teve alguns momentos que ela foi um pouco menos inclusiva. Teve uma longa fase dela que era permitido apenas a entrada de mulheres. Eu, quando entro, foi num período que ela tinha reaberto a presença dos homens na dinastia. E eu fui eu galguei, né, nesse tempo de estudos e práticas, liderando a comunidade aqui, participando do que tinha que ser participado também no exterior e com o que a gente fazia aqui. Atualmente eu galgo o título de rei, né? E a Shendra conquistou o título de rainha. Olha a humildade da pessoa que tem a verdadeira majestade, né? É o título de rei, né? Tipo, como se fosse mais uma terça-feira. Mas é, todos os servidores. Se fosse rei de alguma coisa, eu tava tirando muita onda. Mas você é cavaleiro, vai pra lá, hein? Sou cavaleiro, mas não sou rei. Eu, se for bobo da corte, eu tô no lucro, tá ligado? Eu, se eu não morrer de peste bubônica com 15 anos de idade, eu tô também no lucro. Mas sem zoeira. Vamos lá, vamos voltar. No último Carmila, vocês foram... Coroados. Sim, e aquilo foi surpresa. A gente não sabia. A gente nem sonhava. Foi muito melhor. O que que ia acontecer? Eu vi a emoção ali nos olhinhos. Gente, pelo amor de Deus, o que que é o Carmila, né? Conta um pouquinho dessa história aí e dessa coroação. Como é que foi isso? Ok, vamos lá. Vamos voltar lá em 2012. Bom, vamos voltar lá, né? Antes de falar do Carmila, né? Legal sempre desenhar, né? A gente, aqui no Brasil, a gente organizou, a gente criou a Comunidade Vampírica Brasileira desde 2003, formatamos, trouxemos o conteúdo, traduzimos os artigos, oferecemos cursos, palestras, abertura para as pessoas se informarem, saberem um pouco melhor do que se tratava, iniciamos ritos públicos anuais para reunir os nossos integrantes de várias partes do país para nos aproximarmos daqueles do sangue. Os afins e do sangue, porque é algo. Os interessados conhecerem também sobre as pessoas, talvez as pessoas verem que as coisas são um pouco diferente do que o que elas veem na cultura pop, no folclore, né? A gente fez isso. E o que aconteceu? Como eu contei, eu sou DJ, sou produtor de eventos desde. Isso denuncia muita idade, né? São 21 anos de carreira já. E em 2004 eu percebi que uma festa vampírica. Um baile de máscaras vampírico, festas de temáticas vampíricas dos moldes do que tinha nos Estados Unidos e na Europa era um caminho interessante, era um tema que eu gostava e eu me sentia mais à vontade. Eu comecei a fazer isso. E em 2010 eu encontrei a Shendra, ela chega, me encontrou. Bom, enfim, a gente começou a namorar e a gente começou a sonhar. Eu mostrava pra ela os vídeos, as fotos. Nossa, amado, a gente podia fazer uma coisa assim. E aí a gente tava fazendo uma maratona de True Blood nas férias, numa tarde chuvosa de neblina em Campos do Jordão. E aí a gente viu do True Blood tinha um bar chamado Fantasia. E a gente, nossa, a gente podia fazer alguma coisa assim pra gente, né? Vamos fazer uma festa, vamos criar uma festa com esse tema. Então surgiu o Fantasy. O Fantasy The Authentic Vampiric and Gothic Night, que seja, o pessoal que da Penumbra já esteve. E começou lá na Vila Madalena, em São Paulo. Eu ganhei a data para poder fazer o evento bimestral numa aposta com o dono da casa, que se chama Demo, e é nosso irmãozão até hoje. Eu ganhei uma aposta do Demo, portanto. Mas é o nome de RG dele, isso, ele é armeno. Várias histórias mitológicas aí. A pessoa consegue se livrar da morte, né? Sim, sim. Pois é. A gente começou. Umas semanas seguintes, uma outra casa procurou a gente que queria que a gente ter uma festa vampírica também, mas que fosse diferente. Que a gente levasse o Fantasy pra lá, mas o Fantasy era lá na casa do Demon. Mais visual, mas o Fantasy sempre foi mais street, mais rocker, mais electro. Além disso, queria uma coisa mais sofisticada. E aí a gente sentou, conversou e vai se chamar Carmila. Carmila, Noite Vampírica, Carmila, Le Salon Noir, e bom, isso ela surge em 2012. Em 2018, a gente recebe uma ligação lá da Godson's Mary, do marido dela. E bom, o que acontece? A gente então pediram pra gente fazer uma festa nos moldes das festas norte-americanas, que são festas que normalmente acontecem em buffets, acontecem em grandes salões, tem jantares e tudo mais. E era algo que o mais próximo que a gente tinha tido era uma casa onde a gente fazia festa que tinha também um restaurante anexo. E a gente tinha um cardápio temático. E aí eles nos ajudaram, né, a produzir essa festa, e a gente teve 28 dias para produzir o evento inteiro. E aí a gente conheceu a Mansão Rasbaia, que é onde agora é o lar oficial do Carmila. E então a gente produziu a festa lá no Carmila. E o que aconteceu? Na noite anterior, né, veio o delegado internacional da Sarrasra. Ele celebrou lá na nossa casa, no Vamp Tower, teve um rito de coroação e tudo mais. Porém, tinha, por ordens da Sarrasra, tinha tido um horário de 20 e tantos minutos que a Sarrasra, como patrocinadora do evento, exigiu que ia ser dado para algo que eles iam fazer que era secreto e a gente não podia saber. Detalhe, só podia, né? Só os demais membros do nosso grupo sabiam. Conversaram, né, com o pessoal do Círculo Estrigói, e eles armaram pra gente. Eles montaram o rito, toda a cerimônia. E aí quando chegando próximo da hora, o delegado internacional chegou pra gente. Bom, muito bem, agora eu quero a presença total de vocês, fiquem posicionados, vocês vão entrar, a hora que a gente vai mudar a música, vamos anunciar, vocês dois vão entrar e vocês não sabem o que vai acontecer aqui. Tipo, como assim? Sou eu que tô organizando essa festa? Imagina, como é que eu não posso um ascendente saber? Em Capricórnio. Eu tô na pauta, né? Mas peraí, assim, isso aí não tá na organização, não tá na pauta, não. Como assim? Sou eu que mando nessa porra? Mas o que tá acontecendo? Todos os integrantes dos Elders, os Círculos, os Neófitos, todo mundo ali macomundado, posicionado já tudo, com os tambores, com os negócios. Meu Deus, como esses caras pegaram os negócios em casa? Bom, enfim, armaram mesmo. E foi muito divertido. Aí a gente chegou e aí eles fizeram a cerimônia, o que a gente nunca sonhava que ia ser feito. Eles fizeram palco. A cerimônia pública da nossa coroação. E foi no Carmila. E aí foi decretado que o Carmila seria um evento anual, é a grande comemoração, porque naquele ano foram 15 anos, agora, 2019, é 16 anos da comunidade vampírica do Brasil, 18 anos da campanha de doação de sangue, combate ao preconceito, incentivar arte e a cultura do Dia dos Vampiros. São muitas coisas que são celebradas, mas principalmente a fraternidade que surgiu dentro da comunidade vampírica brasileira, tanto do fashionismo quanto do pessoal da Cosmovisão. É isso que é celebrado na Carmila. E a gente criou esses eventos justamente para poder unir a galera que não curte a parte ocultista e ritualística e Cosmovisão com a galera do fashionismo. Entendeu? Então, assim, a gente faz essa reunião, é como se fosse uma grande reunião de festa de família mesmo, sabe? Mas esse hoje, assim, ele é o principal evento anual, mas não é o único. Não, não é o único, mas é o principal. Que evento? É tipo aquele núcleo da Globo, onde junta o núcleo pobre e o núcleo rico. Aí você junta todo mundo ali naquele bar da novela da Globo. O cara fala um negócio maravilhoso. Pô, mas é pra isso que serve, pra juntar o pessoal. Você junta o negócio, você junta o outro. Analogia chama isso. Tipo, é hermético, o que tá em cima é como que tá embaixo. A festa da firma. A festa da firma, que junta o patrão. Não, os diretores e tal. Não é algo que reúne pessoas que amam. Se eu tava lá é porque qualquer... É, misturava ali. Se a rainha e o rei falou, cala a boca vocês mortais. É isso aí, fiquem quietos. Ai, ai, ai. Então, é aquele momento que você reúne as pessoas da comunidade e também as pessoas que adoram o arquétipo do vampiro. Sim. Gostam da produção cultural, não sabem porquê, mas vem qualquer coisa que remete a vampiro e gostam daquilo. É. Querem gostam estar de vestir juntos as roupas, no meio de tudo aquilo. Que querem aquela experiência, aquela vivência. Eu, por exemplo, me enquadro nessa segunda categoria. Eu não faço parte da comunidade vampírica, mas eu acho tudo muito legal. E é uma oportunidade que eu tenho de ir lá e viver aquilo por uma noite. Tchau e benção. Exatamente. E teve uma expressão que o Vinícius usou uma vez, que é uma zona autônoma temporária. Temporária, hack and day, né? É. Adoro. É isso. Se, uhum. É um caso à parte, é um mundo à parte, é um... Por uma noite, aquilo ali é uma coisa que só as pessoas que estão lá... Vivenciam. É, come bem, né? Me falaram que come bem, dança bem, bebe bem. Sim. Bebe bem. Tem rango bom, sim. Tem jantar bebida temático. Boa. Você falou sobre essa questão do vampirismo, né? Você tem muito dessa influência sobre sociedades esotéricas, como por exemplo o Templo de Sete. Sim, eles foram um dos caminhos que desenvolveram uma visão, uma relação com o arquétipo do vampiro. Entendi. Estaria correto afirmar, e por favor me corrija se eu estiver errado, que o vampirismo, isso que a gente está conversando aqui, seria mais próximo de um caminho da mão esquerda do que de mão direita? Andrei, essa é uma... interessante, né? É um debate esse que corre o mundo faz muito tempo. Uhum. O que seria? Na Sahasra, a gente tem pessoas que dizem que seguem um caminho da mão esquerda, né? O Left Hand Path, assumem isso. Porém, a matriarca em si, a Godis, e o caminho que eu trilho com ela, do que eu aprendi com ela e do que eu experimentei também, eu percebo que somos pagãos. Isso eu não tenho dúvidas. E eu acho, eu acho um pouco artificial a gente tentar colocar em termos de Left Hand Path ou Right Hand Path. Embora, assim, eu gosto muito dos escritos do Thomas Carlson, do Tark, lá do Noturno das Runas, e do Kabbalah, Clifford e Magia Goética. Eu gosto muito da abordagem do Thomas que ele dá para Left Hand Path. Eu gosto muito do que o Kenneth Grant desenvolveu nesse sentido. Mas o que eu experimento, o que eu vejo é que somos algo que caminha com os dois pés, reza e faz suas coisas com as duas mãos e voa com duas asas. Eu Entendi. Não consigo situar. O Marcelo Del Débil, ele, há uns anos atrás, ele fez uma espécie de diagrama para tentar dar Sim, a gente comentou, uma orientação, uma direção do que poderiam ser as ordens. Ele colocou a bruxaria tradicional, o voodoo e o círculo estrigói e alguns grupos assim, muito próximos desse, no canto esquerdo superior, como a via seca da alquimia. Dentro, quando eu entendi a ideia da via seca da alquimia, eu achei interessante, achei que tem bastante a ver, mas eu particularmente não vou, eu prefiro, eu vejo como algo feral, caçador, algo pagão. Eu experimento, eu vivo isso. Então pra mim é um pouco estranho, eu posso ver que tem alguns autores desses caminhos que falam coisas que eu gosto, que eu concordo, mas somos algo que transcende ou talvez seja imanente. Sim. É isso. Eu acho que como falando com base no Deus é um Dragão, né? Que até apresenta o Deus é um Dragão, mas com um convite, uma apresentação, né? Do que é. Posso fazer um parêntese, claro. na sua colocação? Que é o seguinte, uma das coisas é, por exemplo, isso. Pra mim essa figura, só no título, eu não li o livro, né? Então não posso falar, mas Deus é um Dragão, isso é muito coisa, tipo... draconiano da coisa, né? De uma visão, ou não, eu tô não apenas, viajando. Porque a interpretação de dragão que é colocada não é aquela interpretação do dragão como a parte não desenvolvida dos elementos, não é isso. É o dragão como uma coisa selvagem, natural, presente, parte do que é a terra. Libertadora? O autor tá aqui, pode estar falando que eu se eu estiver falando merda, por favor. Hein? Então não é o dragão, tipo assim, aquele dragão que o rei, não é só o dragão que o rei tem que derrotar porque eles são a expressão baixa dos elementos, né? que ele tem a asa, mas tá na caverna, que ele tem o ouro, mas ele não gasta, que ele tem o fogo, mas só destrói. Não é só. Não é, é esse dragão também, mas é um dragão a mais. Porque o dragão ele é uma ideia que transcende. Isso tudo ainda mais hoje. Você tem um dragão nobre, você tem um dragão que é a coisa selvagem indomável, que não pode ser domado, a única forma de vencer ele é derrotando, e mesmo assim não é o fim. Mas você tem várias características de dragões. E o que me aparenta é que dentro da cosmovisão vampírica, que é apresentada pelo livro, você é permitido que você encontre seus passos. Se você quer começar seus passos com o pé esquerdo, é o teu caminho. Se quer começar seus passos com o pé direito, é o teu caminho. Só que também não pode esquecer que se você não utilizar os dois pés para andar, a chance de você cair ou ter dificuldades é maior. Mas não tem problemas quanto a essa questão. Então não é como alguém que tá de fora pode olhar e, a partir da própria cosmovisão, posicionar ou na esquerda ou na direita, dependendo de quem tá olhando. Não quer dizer que estejam, entende? Quer dizer que é a expressão que a pessoa tá vendo. Vou dar um exemplo bem rápido. Uma vez eu fui dar uma palestra, tava um brother lá que é mega. Tipo, o cara chega a brilha, assim, saca? De tão um crepúsculo. Tão lado direito da força, tão lado correto da força, tão lado bonitinho da força, tão lado limpo da força. Eu imediatamente fui jogado na extrema esquerda possível. Entendi. Da mão. Então depende da referência. Lado. Depende da referência, entendi. Entende? Se tivesse, sei lá, o Lucas Pessoa, tá lá, eu era o brilhante, o Jedi dourado, entende? Entendi. Então depende de quem tá ali. Mas eu percebo que no Deus é um Dragão, a apresentação disso é que você pode trilhar o seu caminho. É um grande jardim e você tem que usufruir dele, entendeu? Você tem que vê-lo, você tem que vivenciá-lo. E se negar e se limitar é um problema. Inclusive, a face de olhar para um Deus como um Deus bondoso sempre também é um problema. Não necessariamente é assim. Entende? Por isso, um dragão. Aquela questão gnóstica, né? E se Deus não for bom? Eu queria fazer uma pergunta, que eu não sei nem se o André vai colocar online ou não. Mas como é, como autor, você ouvir uma pessoa interpretando a sua obra? Oh, merda, falo tudo errado. Eu sou autor também e o Marcos Cara tá certo. Mentira, vai, pode falar. Engraçado, né? Já. Tipo, o autor, né? O cara que tá lá escrevendo é um puta de um cara solitário, visitado por seres etéreos, por vozes, por lembranças, algumas que você viveu e outras que, de onde veio essa lembrança, essa imaginação não é minha, quem que mandou isso? E você vive solitariamente, ali você passa horas, muitos dias, alguns meses, às vezes escrevendo uma única obra e... Esquece até da mulher. Não esqueço, nunca esqueço de você. Porque eu já Mas vamos concordar com as que a musa do Deus é um Dragão foi um tanto quanto intermitente... Ela foi teimosa, isso, né? Sim. Até ela dar o nome dela, até ela se mostrar lá em ritual e tudo mais, a gente descobrir, ter as confirmações, ela foi intermitente, do tipo, não deixa ninguém dormir porque ela quer passar a mensagem. Mas valeu, musa, saiu uma obra-prima. Foi muito bonito. Bom, vocês que fizeram a capa, vocês que interpretaram, vocês que fizeram esse trabalho magistral podem falar. Mas é um trabalho. Se eu achasse ruim, não publicava. Opa! Mas assim, é um trabalho solitário, extremamente solitário. Tu tem, às vezes, horas que você não aguenta mais, você fica cheio de si mesmo, né? De como você escreve, de como você faz. E quando chega aqui, tá aqui com vocês falando desse livro, às vezes objetivamente, como agora, às vezes subjetivamente, todos os pontos que a gente toca. É gostoso ver essas coisas. Nossa, eu li esse livro. Olha, eu tirei essas ideias, eu enxerguei isso. Uau, isso é bom. Isso é bom, nossa, que legal que você enxergou isso. Nossa, você enxergou, você andou no labirinto e fez essa relação. Você fez esse embate. É fantástico, eu gosto disso. Eu brinco que meus livros são... Eles leem os leitores, né, no final das contas. E é delicioso estar ouvindo isso, né, vendo... Tendo esse privilégio de estar aqui com vocês essa noite, estar aqui nessa gravação, conversando com o pessoal. Podendo acolher, podendo receber tudo isso. É muito gostoso. Eu gosto de ouvir essas impressões, essas visões. É um pouco de vitalidade, né? E desculpa qualquer coisa. Ah, é porque sempre tem o... Ah, eu entendi errado, então, né? É, o dragão tem muito a ver com o Derkai, né? Do grego, ainda outras variações que dá no Dracon, que é a clara visão, enxergar. Meu amigo Brenda Norim, lá da tradição de Annika Demorensis, fica me enchendo o saco. Por que eu não escrevo clarividência de uma vez, né? Porque eu acho clara a visão, é que... visão adamantina mais próxima do que eu quero transmitir. É que o título Deus é clarividência também. Não vende tão bem quanto Deus é um Dragão. Eu acho que destoaria do tom da obra, né? Do conjunto da obra. Entendi, entendi. Tá ótimo, gostei da... Isso é uma outra parada que eu acho que é legal dar uma puxada, assim. A obra tem toda uma estética, uma forma de escrever que ela me remete muito à produção filosófica do fim do século XIX e início do século XX. Existe um vocabulário bem vasto na forma como ela é construída. Não é sistematizada, como por exemplo, 40 Servidores. 40 Servidores é sistematizado. Ele não tem poética, não tem métrica, no sentido não é intenção. É um livro técnico, quase. Ele é um livro técnico, é um manual. É um manual. Ele é um manual. Esse não, esse possui uma poética, um jogo de palavras que permite interpretações diversas e que me aparenta que essa foi a proposta da questão. Ah, sim. Então, né? Que tem capirotagem também no livro? Tem. Eu até momentos que eu olhei e falei assim, eu acho que foi too much aqui, hein? Eu acho que aqui tem informação bastante. Entendi. Bastante informação interessante, tipo, pra alguém que conheça ritos básicos, sobretudo questões de projeção e tal, você consegue experiências profundas com relação a isso. Entendi. E tem lições valiosas, assim. O que o cara tá falando sobre estrutura e sobre ter uma semelhança estilística com filosofia do final do século XIX, tá? Eu acho que tem um outro paralelo que é no Kenneth Grant. Né, que no sentido de que você lê aquilo tudo, é um fluxo de informação, talvez não faça 100% de sentido no começo, você precisa reler um pedaço, porque caralho, isso aqui tá muito denso, e chega um ponto que você tem uns estalos que não estão na obra, mas que o livro vai te empurrando pra você chegar à conclusão dela, né? Você escuta a canção da musa e ela te pega pelo pé. Isso eu acho do cacete. Então não, e não ler, é não. Fácil de fazer. Não, imagina, de madrugada. Na hora que eu olhei assim, falei, caralho, podia ter uma tabela aqui, hein? Cadê o Grola? Opa! Se tabela. Quiser, é só me chamar. Manja uma tabela assim, tipo, porque tem muitos nomes de divindades, arquetípicas, divindades que são formas de nomear aquele arquétipo, aquela ideia, ou aquela sensação, ou aquela, sei lá, chame do que quiser. Entendi. Ou preencha aqui. É o que o Peter Carroll chama de gnose por exaltação poética. Uhum. Eu tenho essa construção, tá, acho que é muito em mim, né, também, como leitor de Fausto, né, de Goethe, de Lord Byron, Samuel Taylor Coleridge, Sheridan Le Fanu, uns mais modernos como Jorge Bernanos, né, O Acaso é Feito a Nossa Imagem e Semelhança. Ele é conhecido muito por essa sentença. Então tem uma construção que está na minha vida, uma coisa que eu vivo. Eu acho importante, eu acho que a vox poesis, né, essa voz poética, é ela que dá o tom de enfrentamento ao ego. O ritual é o corpo do mundo dos imaginales, da imaginação, da espiritualidade. E a poesia, principalmente essa vox poesis, essa... essência é a língua franca, do outro lado, da espiritualidade e do imaginário. Eu vivo isso, então eu tento escrever da maneira como eu falo. Então deixa eu pegar um pequeno spoiler aqui. Ensina a fazer viagem astral? Meus editores... Ensinar não ensina, mas fala bastante sobre o tema. Uhum. Tá, então vou cortar isso da edição que eu ia puxar um negócio. Se você ensinasse. For inteligente, talvez você pegue as dicas. Entendi. Talvez tenha o pulo do gato, né? Pra quem já tá tentando há um tempo. Pra quem já tá tentando, você, o Keller aqui mesmo testou. Você ouve, tem os momentos entre as letras, entre as palavras, que você escuta a canção sibilina e você é puxado pra outras realidades, sim, nessa obra. Tá, então vamos lá. Então vamos falar sobre macumbaria e capirotagem. Visão vampírica. Tem muita questão filosófica que a gente debateu aqui sobre visão de mundo, sobre postura, né? Como você lida com o espiritual e tal. Mas vamos à prática, assim. O que costuma se praticar? Você transforma alguém em gol? Só se for do bolinha. Transforma em névoa, né? Aquela névoa verde, acho que é verde, vira, né? Morcego. Do Drácula, vira morcego. Beijo do vampiro, se transforma em lobo também. Fica com cara de rato? Não fica. O que faz? Olha, tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Começa que a cosmovisão vampírica tem um calendário de datas baseados em solstício, equinócios e algumas marcações astrológicas próprias da gente aqui na América do Sul, né? Nos Estados Unidos eles têm as deles. Começa que você tem então um conjunto de acessos a acessos específicos a qualidades e a forças que precisam ser trabalhadas, que é aquilo que nutre, que potencializa um aprendiz, né? Então você começa que você tem uma construção dessas. Você tem você faz alguns ritos com o glamour vampírico? Você faz. tanto pra encantar quanto pra criar repulsa. É, vi de um amigo do Keller lá em Paranapiacaba, né? Sim, o Igor tava maluco. Tava maluco. Você tem algumas coisas de necromancia e de nigromancia também evidentes. Entendi. Que a gente toca nesse livro. Talvez a gente não dê as receitas, mas um leitor atento, arguto e com esse, digamos... Com esse espírito caçador, esse coração feral, esse legado daimônico mais pronunciado, ele sente a fisgada e ele começa a encontrar, ele começa a encontrar e ser encontrado por algumas forças, por algumas coisas, que algumas pessoas vão dizer, ah, mas no final das contas isso é uma base biológica, e outras vão dizer, não, eu acho que isso é uma outra coisa. Acho legal que em alguns pontos tem o leitor mais perspicaz pode encontrar uma relação com tal tema. Mais atento, né? Fica a dica. É, a gente dá, a gente conta e a pessoa vê até onde ela aguenta. Se ela quer ler só como um livro, como uma narrativa para ler, se encantar, uma pesquisa, um, ah, eu quero ter um vislumbre de como é o lado noturno dos vampiros. Ok, ela vai encontrar uma obra que ela vai encontrar muita, muita coisa. Já se a pessoa tem essa pegada, ela vai encontrar muito mais. Ela vai ter um acesso a uma jornada diferente. Entendi. Ela vai lidar com os afetos tristes, com os afetos alegres, ela vai perceber que tudo isso são portas de acesso, guardiões de acesso. Sim. E que talvez algumas marcas, alguns traumas, algumas coisas que a gente carregue, nada mais são que a maneira como a gente escondeu aquilo e travou aquilo pra gente não achar aquilo num sentido, permitem o desvario poético, num sentido muito mais amplo. Sim. Num sentido talvez transpessoal. É tenso lidar com a sua própria sombra, né? Então eu acho que é... Podemos dizer que o livro, ele aponta a porta, mas atravessar a porta é uma decisão sua. Uhum. Eu acho que o livro não só aponta a porta, como dá pra você ver pela janela, assim, alguma coisa que tá lá dentro. E aí que tá a dica. O Bruxaria Apocalíptica, ele tem um método pra você fazer algumas explorações interessantes. Então você tem um método e um mapa. Ah, mas aí você tá querendo deu demais dica, dessa geração aí, né, cara? Isso, ler dois livros? Ou não ler um? Interpretar? Os dois em português? Cadê? Entendi. E é um ponto, esse é um ponto interessante que a gente toca, né? Porque, assim, eu escrevo, como eu disse, como eu tava contando, eu escrevo da maneira como eu falo, né? Tem talvez um pouco essa... Quando eu falo Pondé, essa, às vezes essa sofisticação, né? Que ele curte algumas coisas em outras obras minhas. Eu acho que você fala do jeito que muita gente gostaria de conseguir escrever. É, bem, eu sou isso. Não consigo ser de outro jeito, mas o grande ponto é esse. Mas o que eu acho máximo é que há leitores, há leitoras, há pessoas que estão descobrindo esse universo, que estão chegando através dessa obra, através dos nossos eventos, através dos encontros, e é fantástico você poder escrever dessas maneiras, com, às vezes com esse tom até mais denso, que é, não sei, parece que existem lugares que dizem que você não deve, não pode escrever dessa maneira, é incorreto. E não, a gente transmite a coisa como a gente vive, como a gente experimenta, da maneira como a gente fala, e tem público, tem pessoas que querem aquilo, que gostam daquilo, que precisam daquilo. Isso é fascinante. Sim. E se o meio é a mensagem, eu acho que a forma, a métrica, a estética, ela é muito boa, cara. Ela passa parte da mensagem também. Eu acho que você perderia muito se fosse manual. Um formato de manual. Uhum. Né? Você perderia bastante coisa. Ia ser sem graça. Sim. O conteúdo ia ser ótimo do mesmo jeito, mas ia ser sem graça. Sim. E tem uma coisa assim que eu acho que Eu ia achar sensacional. Porque você é um... Gorola, você tá errado, cara. Vamos fazer, Lodi, a versão... Você é o cara das tabelas. A tabela, né? Tabelas e diagramas. Versão manual de moto. É, né? versão engenharia do negócio. Cara, eu não imagino, eu não consigo imaginar. Eu consigo imaginar isso. Até se você conseguir fazer tabela com tudo isso, cara, eu vou ficar admirado. Tabela vai ter que ser 3D, eu nunca fui o mago, o vampiro, o magista, o whatever, conseguiu trabalhar com tabela na vida. Cara, eu vi o Grolla chafurdando numa tabela do Crowley. E rapaz, ele tava organizando aquela porra, mano. Não, ele faz uns negócios. Eu tenho os pôster dele, do Marcelo, lá na minha parede do meu estúdio. Então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo essa mesa maravilhosa. Lorde A, por favor, você tem um minutinho aí pra falar dos seus projetos, pra dar um jabá, por favor. O momento é seu agora pro ouvinte. Onde é que ele pode te conhecer? Olha, para conhecer, né, para conhecer a gente, nosso trabalho, e também conhecer a comunidade Vamp do Brasil, você pode acessar o portal redevamp.com. Lá nós temos alguns dias de vídeo, de podcasts do nosso programa, o Vox Vampírica, que está no ar desde 2006. E a gente tem... Esse é o programa da rádio? Isso, programa. Virou, começou como podcast lá em 2006, quando o que é podcast no Brasil. A gente começou fazendo um podcast caseiro, ele foi se desenvolvendo. Em 2010 virou um programa semanal, de 3 horas de duração ao vivo na Rádio Gato Preto. Depois fomos para a Acidic Infection, voltamos para The Mausoleum Radio naquela época. E hoje em dia a gente está na Antena Zero, que é uma web radio que transmite o programa toda segunda-feira, meia-noite, onde a gente fala sobre a comunidade Vamp, sobre seu ethos, sobre sua praxis, cosmovisão, fashionismo, assuntos correlatos, cultura pop, folclore, música, muita música, né? Porque aí eu posso ser o DJ também ali. E ali é a nossa base de operações semanais. Vocês acham o Vox Vampírica pelo redevamp.com. No redevamp.com tem mais de 800 artigos lá, meus e de colaboradores, né? Tem os nossos livros, tem o site do Círculo Estrigói. Tem eventos. Tem as redes sociais também, né? As redes sociais também, né? Tem algumas páginas, alguns grupos. A gente também tem o nosso evento, que vai ser no sábado, 10 de agosto, comemoração de 16 anos de atividade da comunidade Vamp do Brasil, que é o Carmila, Noite de Gala Sombria, lá na Mansão Rasbaia. Tem convites para o jantar, ainda tem convites, mas corram, que a gente já passou da metade do lote do jantar. Tem convite só festa. Tem um cupom de desconto, né, da Penumbra Livros. É só vocês chegarem lá na hora de comprar o seu convite, escrever Penumbra. É, Penumbra? Penumbra Livros? Ou só agora Penumbra? Eu lembro se tá Penumbra ou Penumbra Livros, tudo junto. Tudo junto. Tenta os dois. Penumbra, tudo maiúsculo, tudo junto, ou Penumbra Livros. Vocês ganham 10% off na compra de qualquer convite. Vocês também têm mais umas coisas, que aí se o pessoal dá um jeito de contar pra vocês. São 3 tipos de ingresso, né? O do jantar casal, do jantar individual e a opção só festa. Tem, é um evento magnífico. Vocês têm que estar lá com a gente, vocês precisam experimentar Carmila Noite de Gala Sombria. Dica da vampira pra estourar a tampa do caixão. Vale mais a pena pegar os ingressos de jantar, porque aí você já tem acesso à festa, olha que legal. Então você vai lá, come e depois vai dançar na balada. Posso dar uma dica também? O evento é no dia 10 de agosto, né? 10 de agosto. Então pra quem tá vindo pra São Paulo pro evento do Mundo Freak, já tem a balada. Já pode amarrar a noite. Faz, já emenda no evento do Lorde A. O nosso evento acaba umas 8 horas da noite. Corre pra Carmila. Corre às pra 9 lá, horas começa. Sai um pouquinho mais cedo até 7 horas, dá pega tempo. Ali o comecinho do encerramento, sai. Já, por quem vier de ônibus pra tem São cupom Paulo. De desconto da. Vocês têm cupom de desconto também, né? Temos? Então, tem. Tipo, vou dar aí pra você. Mundo Freak, tudo maiúsculo. Mundo Freak? Então, beleza, coloquem aí Mundo Freak. Se você não sabe escrever Mundo Freak, o público não é você. É. Mas. Brincadeira, vai estar aí escrito no post. Pra quem vem de ônibus, né? Já vem dormindo de manhã no ônibus, pra bicho. Chegar, vai pra vender o Mundo Freak, já emenda direto na Carmila, porque aí é só por rapaz. Deus. Vai, né? Dormir é pros fracos. É. Esquece. E vai madrugada dentro, né? Inclusive, é madrugada dentro. É às 5h30 da manhã. Rapaz, então, isso aí, 10 de agosto é o dia da capirotagem, né? Bora lá, galera. Então é isso. Então é isso. Bom, redevamp.com, a gente tem tudo lá. O que mais que a gente tem pra contar? Bom, a gente também faz passeios culturais pela São Paulo Assombrada de limusine. Tem tudo isso. Tem lá na Redevamp. Então vão lá. Leiam Deus é um Dragão. Leiam Deus é um Dragão. Leiam Deus é um Dragão, da Penumbra Livros. O outro livro ainda tá disponível? O antigo? Mistérios Olha, Vampíricos. O mistério, de vez em quando, o pessoal acha por aí que é que nem cardume de peixe. Às vezes aparece no submarino, às vezes aparece na Saraiva, daí desaparece e a gente já não sabe. Pelo que eu saquei, ele já não é impresso há algum tempo, mas algumas livrarias, de vez em quando, enterram os lotes. Mas é um livro que foi bem divulgado. Acho até em alguns sebos, eu já vi. Então, às vezes o pessoal encontra, tem... Lá no Redevamp vocês vão encontrar muita coisa. Tem quem quiser conhecer a cosmovisão vampírica... Lê o Deus é um Dragão e depois vem conhecer o Círculo Estrigói, tem o site lá no redevamp.com. Siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram. Tem tudo lá no Redevamp, tá tudo linkado. Tem tudo lá no Redevamp. E claro, tem uma coisa, lá no Redevamp, se você é novo com tudo isso de vampiros, comece pelo link Primeira Visita. Uhum. Boa. Lá é uma central de informações hipercondensada com tudo o que você precisa saber sobre os temas que a gente falou aqui, sobre muita coisa. Então comece por lá, redvamp.com/primeira visita. Tudo organizado. Eles fizeram um link, tudo tabelado. Parece que o Grola passou por lá. Vala, você precisa ter o quê pra ler? Somente. Calma aí. Desconcentra. Já tá escrito. Ouvinte, você se alimentou na infância bem, tomou aqueles Nesquik todo lá. Então você tem um bom desenvolvimento. Você tomou, não tem nenhum. Biotônico Fontoura. Tomou, porra, tomei pra caralho. Você tomou Biotônico Fontoura. O cara escreveu esta merda. Você só precisa ler. Ler! Em vez de perturbar o cara no inbox do cara, entra no site. Qual o nome do link lá? É o primeira visita. Primeira visita. Redvamp.com. E tu, é só ler. Tá lá, tá tudo lá. Você não tem. Brio. Nossa, tá que lá. Onde foi comedido? É porque eu sei, só eu sei quanto estoura quando eu tô na edição os gritos que o Gorola dá, então eu tô comedido. Eu aprendi essa lição. Então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo a todos os ouvintes que estão aqui acompanhando a gente ao vivo, você que é apoiador, gostaria de agradecer muitíssimo você que tá escutando esse podcast maravilhindo. E é aquilo. Acho que o Nobody, praise the sun pra todos vocês. Vampiro brilha no escuro? Olha, não, mas brilha no sol. Por favor, mitologia contemporânea. Porra, foi mal. Novo Batman, você vai fazer isso, vai desrespeitar? Depende. Se Batman, já estão perguntando se a gente vai falar sobre o Temer. Depende, Grola. Se a gente estiver usando aquelas roupas com os tecidos neons e tudo mais, aí é lógico que a gente brilha, né? E falar sobre o Temer, vou falar pra vocês, cara. A gente só fala de bosta se estiver distraído. Tá bom. Mentira, a gente só fala merda, na verdade, né? Mas... Não, distraído. A gente tá distraído. A gente tá constantemente distraído. Se chama. Como é que é? TDAH. Vamos lá então, gente, vamos começar. Estou curioso. Está todo mundo curioso. Porque... Eu acho que é a sua mãe. É a pizza. Se for de graça, se tiver pago. É, se tiver pago. De repente a gente pediu. Em teoria, não, mas sim. Ah, se quiser entregar aqui, tudo bem. Se tiver paga, se tiver paga, principalmente. Foi. Gente, deixa eu ver se meu bolso pra... não perdeu inconscientemente um iFood. É, o cara pedindo. Pediu pelo iFood pra foi algum dos ouvintes? Vocês mandaram uma pizza pra gente. Vocês mandaram pizza tava pra gente. Um ícone do iFood que eu falei, food. Ah, mas não, é propaganda. Foi ouvinte? Hoje é dia de. Uau, o primeiro caso que mandam uma pizza. Mandaram pizza? Vocês mandaram pizza? Eu posso ser de alho. Olha aí, é? Na bancada. Ah, gente, se foi pizza de alho e cebola, vocês vão se dar mal. Pode, não tem problema. Oxi. Gente, deram pizza pra gente mesmo? Parece que alguém mandou pizza pra gente. Mas opa. Tem que ser alguém que sabe se você mora, né? Quem? Quem sabe onde a gente mora? Isso, então, isso foi uma mensagem macabra, hein? O endereço é do vizinho, mas o nome é o meu. Mistérios Vampíricos. O vizinho não está. Gente, a coisa mais tá louca. Paga. É, o vizinho saiu com a gente. Então pega, obrigado, é nóis. Pode pegar lá. Obrigado, hein? É os mistérios vampíricos, gente. Caramba, isso é machia. Não, isso é maldição. Vampírica. Porque no momento que eu não posso comer pizza, eu ganho pizza de graça. Filha da puta. Ah, que dó. Que dó. Então, toda vez que a gente chega pra gravar o Mayhem, a gente encosta, o Marcelo já chama três pizzas, assim, ó, pá. Aí o Andrei só fica assim, ó. Todo vou comer. Fico olhando aqueles pepperoni, assim. É. Coitado de pepperoni. Tadinho. Andrei, você pode comer só o pepperoni. Duas vezes que a gente foi lá, a gente foi pizza e pepperoni. E parmegiana também, né? É, mas pico parmegiana também sou igual a ele, cara. Onde eu vou, eu quero parmegiana. O Vinícius Alvarenga tá dizendo, tenho medo desse ouvinte que descobriu o endereço de vocês. Eu também. Eu não, a gente tem um Exu, que chama Exu.40. Fica ali embaixo, provavelmente, não tem problema não. Uau. Falta pizza realmente de alho. Vamos descobrir. Ah, eu gosto de alho, gente. Eu como pão de alho. Eu adoro alho. Não tenho problema nenhum com alho, pão gente. Pão de alho é muito bom. Cara. Gente, adoro. Eu tô ligeiramente preocupada. Quem é que sabe o endereço? Você tá preocupado? Eu tô puto. Vai esfriar, né? Nossa, é um negócio. Nunca tinha acontecido na minha vida um negócio desses. Pois é. Ó, 50 mil euros na próxima semana, beleza? Quem souber, já que você descobriu o endereço, descobre minha conta. Não brinca com essas coisas que aparece os caras loucos aí que descobrem. Né? Não dou a mínima lógica. Se quiser depositar, melhor. Vai depositando, tá bom. Se quiser umas boletas, a gente manda pra pagar. Umas boletas. É, 50 mil euros tá de boa. Deixa eu aproveitar, eu vou contar uma história pro Andrei botar em off, pode ser? Conta. Tava eu, inventei, tipo, inventei de estar no cursinho pré-vestibular lá, gratuito, tô me fudendo ao sábado por causa disso, né? Eu e alguns ouvintes, porque apareceu ouvintes que no meu convite, eles estão indo lá da aula. Obrigado, gente, valeu. Tô indo lá da aula de voluntário no cursinho, né? Beleza. Aí tem um grupo do cursinho... que eles estão aprendendo umas paradas aí das esotéricas, e ele reclama que eu não ensino nada. Pra mim tem que ser maior de 18, senão pau no seu cu, não é problema meu. E aí a galera fica reclamando e tal. Eu falei, vamos, quer saber? Então vamos no... Eles queriam ir na Convenção de Bruxas de Paranapiacaba. Excelente lugar. Aí a gente falou, vamos lá. E a gente foi. Ah, perdemos nossa pizza. Não era uma pizza? Longa história. Tá bom. E aí... que foi? Alarme falso? Vão ficar meia hora contando a história da pizza que não chegou. Tá bom, então. Então, continua? Rapaz, isso aí... Isso aí foi teste pra pegar nós na saída. Aí, eu trombei lá com... A gente foi lá, tal. Tem um vinho de amora maravilhoso. E a molecada... Tinha uma molecada que tava revoltada, assim. Porque eles acharam que... Sei lá o que eles acharam que era. Mas não era o que eles acharam, o evento. Apesar de ser um evento muito legal. É um evento bonito. Tinha as paradas, tudo muito caro, né? Tem umas coisas ali da... Que você compra na 25 de março, mais barato. Não, o Paranapiacaba. Você compra 25 de março por 10 reais, lá tava 25. Então tinha os moleques também bravinhos e tal, e por aí vai. E tinha um, o Igor. O Igor, ele tava fantasiado, assim, tava maluco, assim, tava achando extasiado, essa é a palavra. Tava extasiado, olhando assim, falou, nossa, nossa, nossa. E aí ele chega pra mim com o olho brilhando, assim, e ele fala, eu vi pessoas tão lindas, eu falei, é mesmo? Tão incríveis, tão maravilhosas. Que moça linda, que homem maravilhoso, que coisa linda. Eu falei, é mesmo, cara? Vai lá falar com eles. Ah, não vou não. Era o Lorde A. Alexandre. Aí eles estavam lá assim. Falou, será que ele bebeu pra me achar lindo? Não, ele estava. Vocês estavam jogando charme, então, porque ele ficou maluco. Maluco. Aí eu falei, vamos lá, cara, conversar. Ele falou, não, não quero atrapalhar. Eu falei, não, gente, vai lá, conversa e tal. Aí eu cheguei e falei, oi, Lorde A. Oi, Alexandre, tudo bem? E tal. Ai, vocês são lindos. Eu acho que ele devia estar assim. Sentindo muito quentinho, porque ele tava coberto de razão. Nossa senhora, hein? Porque o pessoal aqui na live tava falando, nossa, que bonitos, blá, blá, blá, blá, blá. Isso aí mesmo, cara, vocês estão certos. O glamour vampírico. Vampira beleza. O pessoal da live também tá falando que foi praga do Andrei a pizza não ter chegado. É mesmo. Foi mesmo. Sua chance de pagar uma pizza pra lá. Culpa do Andrei. Eu não tenho tanto poder assim, mas se tivesse, faria. E a nossa pizza só fez ui, ui, ui. Ter não dá asa cobra. Tem mestre dos magos, cara. E aí pode tudo. Ah, é verdade. Tem uns rolê, né? Louco lá, os Black Metal de Osasco. Então, cara, essa semana eu entrei em contato com feiticeiro de Osasco, anarquista de Osasco, viking de Osasco. Eu falei, caralho, é um mundo. Osasco é maravilhoso. Osasco, cara. É uma Axis Mundi. Ela tem, tá assim, rolando. Acesso pra tudo, tá ligado? Naquele lugar. Tá rolando uma petição online aí pra tornar Osasco um país independente. Assinei, inclusive. Eu também assinei. É. E o mestre dos magos lá do filminho. E me muda pra lá assim que virar país independente. É, total. O cara que fez o mestre dos magos lá do comercial da Renault, ele é de Osasco. Tem. Lamen estrigói? Talvez precisa vetorizar, deixar mais bonito, mas... Não é lamen no sentido de macarrão, querido. Ah, é um Naruto, ufa. Vampiro... É, tipo um miojo de tomate, né? É uma parada aí. Não, a gente tem, né, o nosso símbolo. Levou tempo, né, pra fazer o símbolo. Tem um símbolo do Círculo Estrigói que a gente deixou ficar público e tudo mais, né? Tem uma construção, tem uma razão das coisas estarem ali, para aquele sigilo, para aquele pentáculo funcionar, ou mandala, como dizem algum... Tem uma estrutura ali, tem uma coisa por detrás que os membros, o pessoal que estuda do Círculo Estrigói aprende, tem acesso. E assim, temos nossos símbolos, temos nossos sigilos, né? Temos muita coisa ali, mas assim, a gente não tenta sistematizar demais. Ou seja, não mexe nas gavetas alheias, Grola. Não vai mexer nas gavetas. Velho, se você deixar, eu só abrindo tudo e botando em tabela, velho. Ou você vai ver, ou em alguns parece uma biblioteca. Né? O Grola é a Marie Kondo do ocultismo. É, tipo isso. Ele tá... Por favor, alguém desenhar isso. Arte dos fãs. Organiza, ele organiza o teu sistema. É, Grola, vai lá na minha casa que tem uma loucinha lá pra gente lavar. É... Mas é fácil. Eu jogo pela janela tudo. Tá, tua casa tá beleza. Você vai fazer uma tabela, né? Onde que fazer uma tabela. Ó, uma tabela na rua, inclusive. Esse prato aqui, ó. Entendi. É, mas tem que desapegar primeiro. Então, desapegar. Adeus, desapegar prato, mesmo. Gostei muito de você. Agora adeus. Pá! Gratidão pela servidão. Exatamente, exatamente.